Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui complementar aquelas coisas que eu disse no artigo Herança de Confusões e também fazer algumas observações sobre essa discussão que houve na internet com algum grupo de evangélicos Sanhagi, que me trouxe algumas, não posso dizer decepções, mas são algumas impressões ruins que eu desejaria evitar sobre alguns alunos que raciocinam na base de um erro de lógica pueril, que eu já expliquei aqui muitas vezes, que é, em primeiro lugar, que você, quando descobre algo que lhe parece uma contradição, em primeiro lugar você precisa ver se é uma contradição lógica ou uma contradição substantiva, né? Quer dizer, as coisas que aparecem contradizer-se nas suas formas verbais podem não conter contradição nenhuma na esfera dos fatos e coisas ali representadas. Só as contradições substantivas é que merecem alguma atenção. E as contradições substantivas, por sua vez, podem ser expostas sem nenhum erro de lógica. Eu esperava que depois de 4 ou 5 anos de curso, as pessoas soubessem já fazer isto, mas estão raciocinando na base daquele argumento pueril, se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Quer dizer, o jovenzinho Rager, tá certo, que começa a discutir, descobre a possibilidade de discutir aos 14, 15 anos e, de posse desse novo instrumento, sai brandindo, né, desafios verbais, fazendo desafios verbais e brandindo pseudo-argumentos. Especialmente, me chamou a atenção uma garota chamada Daniela Salum, vamos dar um nome, não sei se ela é aluna do curso, mas pelo menos acompanha o meu trabalho, né, e era uma bajuladora notável, a ponto de ir à casa da minha mãe para tirar fotografia com ela, e que diz o seguinte: o homem, uns anos atrás, disse que ele não estava qualificado para discutir questões teológicas, e agora as discute. Olha que contradição, olha que vigarista que é o sujeito. Olha, essa menina não está capacitada para fazer esse curso e será expulsa, evidentemente, sem possibilidade de retorno. Também será expulso o senhor Pedro Henrique de Lima, se for aluno, não sei se é, mas se for, será expulso. Porque algum tempo atrás ele me cobrou uma definição sobre a questão do batismo de desejo, que é uma questão, vamos dizer, muito de detalhe da teologia, que se refere às pessoas que não tiveram acesso ao cristianismo, tá certo? Mas que podem ser consideradas salvas em função do que a igreja chama de batismo de desejo. Ele me pede uma definição sobre isso em função de um livro dos irmãos Diamond que eu não li, e que é recomendado por outro sujeito chamado Jerry Mathetics, que eu também não li. E eu disse: eu estou qualificado para discutir essa questão. E ele achou isso aí de uma desonestidade extraordinária. Quer dizer, eu não me pronunciar sobre o que eu não li se torna obrigatório. E se eu não faço o que este fresquinho exige, eu sou um vigarista. Então, uma pessoa assim, evidentemente, não está qualificada para fazer esse curso, nem para opinar sobre o que quer que seja. Ele disse que eu manifestei o meu desprezo para ele, manifestei e manifesto de novo. Eu digo para você, eu não me pronunciaria sobre esta questão sem tê-la estudado muito bem. Eu realmente não me considero qualificado para escrever nada sobre isso. Quer dizer, eu sigo o que o magistério diz, sem pretender que eu mesmo seja detentor das razões que justificam a atitude do magistério. O que é uma coisa inteiramente normal. Quer dizer, quando você não sabe, não tem domínio pessoal de uma situação, você segue a autoridade que lhe parece mais confiável, mas segue entre parênteses, quer dizer, colocando entre parênteses a substantividade da questão. Quer dizer, eu não sei, mas a igreja diz que tal e tal e tal e tal, e eu sigo, porque é a igreja, não que eu tenha pessoalmente os argumentos. E nesses pontos, o indivíduo não é de maneira alguma obrigado a tomar posição, a expor argumentos, exatamente ao contrário, isso seria uma leviandade. Também, o incrível é que esta menina, ela diz: ele diz que não entende nada de teologia, depois ela aparece pontificando sobre teologia. Olha aqui, eu reuni todos os posts sobre este assunto, que dão 6 páginas, das quais exatamente 10 linhas, no meio das 6 páginas, contém argumentos que poderiam ser considerados teológicos, se bem que eu não me coloco neste plano. Eu me coloco no plano da pura interpretação de texto. Presta atenção. Teologia significa você expor o conteúdo da revelação, tal como está no texto revelado, de modo a sistematizar o conteúdo da fé. Eu não estou fazendo isso em parte alguma. Eu estou simplesmente interpretando um texto com base em dados históricos. Ou seja, E na maior parte dos casos aqui, eu não estou falando de Bíblia nem coisa nenhuma, estou falando apenas de história do protestantismo e do catolicismo, já vou entrar nisso já já. E nos pontos onde eu toco em pontos, em questões que estão, que vêm diretamente da Bíblia, eu estou me atendo à pura interpretação de texto no sentido mais leigo possível. Por exemplo, quando eu digo que o sangue que Jesus derramou na cruz era o sangue de Maria. Porque a Bíblia diz que Jesus descende da linhagem de Davi, etc, etc, etc, até chegar em Maria. Portanto, era o sangue desta linhagem, o sangue da sua família. Ninguém vem com sangue próprio, né? E sangue próprio exclusivo. Então, ele recebe o sangue da mãe. Evidentemente, quando diz que Maria foi fecundada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fecundou um óvulo de Maria. Ele não fecundou um nada. Né? Então, se Jesus pertence à linhagem, é porque ele tem o sangue dessa linhagem. Então, é também o sangue de Maria que é derramado ali na cruz. Isso não é teologia, gente. Isso aqui é fisiologia elementar. É uma questão de interpretação do sentido imediato do texto, não do seu sentido teológico. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou afirmando que é um dogma da fé, que você tem que acreditar, porque está na Bíblia que Jesus derramou um sangue que era também o de Maria, etc., até de Davi. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, do ponto de vista da interpretação imediata do texto, como puro documento, você tem que entender que o documento está afirmando que o sangue que foi derramado na cruz era o sangue de Maria, o sangue de toda a sua família. O que, que isso tem de teológico? É? Pode parecer teológico, porque esse pessoal só pensa em teologia. É? Agora, na maior parte dessas seis páginas aqui, eu estou discutindo apenas a questão das relações históricas entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Estou afirmando um fato incontrovertido ao qual ninguém desmentiu até agora. Eu disse, dos mitos anticatólicos que circulam em livros, nos filmes, em shows de TV, etc., etc., e que aqui nos Estados Unidos constitui uma indústria bilionária, tá certo? Há uma parte que vem da linhagem iluminista ateística, que começa no século XVIII. E outra parte, muito maior, que vem de origem protestante. A primeira desses mitos é a questão das indulgências. Até hoje, você vê gente dizendo, a igreja vendia indulgências, que isso é pecado de simonia, você está vendendo favores espirituais. Ora, esse pessoal não tem a menor ideia do que é indulgência. Indulgência era a suspensão não das penalidades eternas, mas de penalidades temporais em troca de uma multa em dinheiro. O sujeito, em vez de ser preso, pagava uma multa. Isso é indulgência. Indulgência não absolvia ninguém. Né? Até o Eric Wegelin explica, ele diz, olha, foi lamentável que quando os camaradas começaram a inventar essa versão fantasista da indulgência e acusá-la, a igreja não se explicasse direito. Ela podia ter mandado parar essa conversa na mesma hora, mas se omitiu. Quer dizer, não quis levantar mais polêmica e ficou quieto. E esta farsa se continua até hoje. Até hoje, o pessoal repete, são cinco séculos, gente. É? Isso é uma mentira boba inventada por Lutero. Lutero, aliás, vou dizer português, claro. Lutero era um mentiroso compulsivo. Lutero suprimiu versículos da Bíblia e quando reclamaram, disseram, não, você tem que colocar... Ele não corrigiu, ele simplesmente bateu na mesa e disse, vai ficar assim mesmo. Ou seja, ele está proclamando que a autoridade dele é superior à autoridade do autor do texto da Bíblia. É? E depois vem dizer sola escritura. Sola escritura não, sola Lutero. É? Então, leiam a biografia do Lutero por Heinrich Denifl, que é uma obra eruditíssima, vai ser um clássico, e vocês verão que a vida de Lutero está cheia dessas coisas. Lutero não era uma pessoa de grande inteligência, era um homem de um talento poético, retórico notável, um tipo que reagia emocionalmente às coisas, não tinha condição intelectual de examinar, tá certo? E um tipo caracteristicamente alemão, você vai ver que isso na Alemanha, esse voluntarismo alemão é uma coisa clássica, todo mundo deveria conhecer. E sobretudo tem o seguinte, Lutero nunca foi protestante, né? Lutero é católico, né? E foi a igreja, foi o Vaticano, quer dizer, que espremeu o cara demais e de certo modo o provocou para que tomasse atitudes cada vez mais radicais que ele não queria tomar no começo. Então, quer dizer, empurraram o cara para virar inventor de uma religião. Quer dizer, é evidente que essa época, que o Eric Wegelin classifica como época da confusão, tá certo? Não produziu nada capaz de orientar os seres humanos, porque os próprios personagens, a começar a turma do Vaticano, os católicos, os protestantes, estavam todos desorientados, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Leiam na história das ideias políticas do Erich Wegener, que aliás era um luterano, e vocês vão entender perfeitamente por que que nós não podemos, vamos dizer, nos ater ao que disseram Lutero e Calvino, como se fosse também palavra de evangelho. Porque aquilo que é palavra de evangelho não pode suprimir versículos do evangelho e dizer vai ficar assim mesmo. Por outro lado, aquilo que eu disse neste artigo aqui está muito incompleto, ainda tem muita coisa para dizer, mas também a isto ninguém responde coisa nenhuma. Mas, como é que começou essa discussão? Começou com um parágrafo de louvor à Nossa Senhora que eu escrevi ali. Eu disse que Nossa Senhora foi o melhor dos seres terrestres. E isso desencadeou uma onda de insultos, assim, velho gagá, vigarista, só fala merda, né? Comeu hóstia estragada, coisa desse tipo. Os caras dizem isso e depois dizem, não, o Olavo só sabe xingar, não tem argumentos. Ó, os argumentos estão todos aqui, vocês não responderam nenhum. Ou seja, eu descobri que este curso tem pelo menos 10% de charlatães, de vigaristas mesmo, que serão postos para fora sem possibilidade de retorno. Mas vamos comentar o artigo aqui, eu vou ler e comentar para vocês. Um dos mitos preferidos da cultura americana é o de que a reforma protestante foi uma das fontes principais da liberdade religiosa, dos direitos individuais e da proteção contra os abusos do governo central. Some-se a isso a falsa crença weberiana ou semi-weberiana, ou até pseudo-weberiana, de que a ética protestante gerou o capitalismo. Não é bem isso que Weber disse. E a única conclusão possível é que o cidadão de hoje em dia deve a Lutero e Calvino, no fim das contas, praticamente todos os benefícios legais, políticos e econômicos de viver numa democracia moderna. Muito bem, nós temos que reconhecer que é fato que as igrejas protestantes ajudaram a difundir as doutrinas democráticas, os ideais democráticos. Mas, eu digo, mas foi esse o tipo de regime que elas criaram? Quer dizer, não tem sentido você avaliar a influência histórica de uma determinada corrente de ação só pelo significado literal do texto. Você tem que ver o texto e as ações nas quais essas mesmas correntes traduziam o verdadeiro sentido das suas palavras. O sentido das palavras de um líder político, ou de um guia das massas, está na tradução em ações das suas palavras e não só nas palavras tomadas isoladamente. Porque você veja, por exemplo, pregar a democracia, todos os comunistas pregam. Né? O Lula não é democrático, ele não acha que ele reagir contra 93% da população brasileira e impor a vontade de 1% é democrático? Ele acha. Então, as palavras só adquirem um sentido substantivo na hora que elas se traduzem em ação. E a ação é que traz o verdadeiro, mostra o verdadeiro significado dela. Então, para saber se de fato, né, as liberdades efetivas, não nominais, não apenas a liberdade está consagrada na lei é uma coisa, e ela existir na realidade é outra, completamente diferente. Tá certo? Então, é inegável que na sociedade americana você ainda desfruta de muitas liberdades reais. Tá certo? Porém, não se pode negar que existe, nesta sociedade aqui, um fortíssimo elemento totalitário, que é o de controle da vida da vida privada do cidadão pelo Estado. Não só pelo Estado, como da própria comunidade. Mas é uma sociedade na qual as pessoas têm a obrigação de se fiscalizar umas às outras e denunciá-las. Quer dizer, você denunciar pessoas à justiça por qualquer coisa, e se tornou uma norma nos Estados Unidos. O sujeito olhou feio para o outro vai para a justiça. Então, não é necessariamente um regime totalitário, mas que é uma sociedade totalitária, é. Eu estou vivendo aqui faz 10 anos, não posso negar isso aí. E vou mostrar a origem disso daqui a pouco. Então vamos lá. Mas tudo isso é propaganda, não história. Desde logo a supressão da autoridade política da Igreja, um dos objetivos declarados da Reforma, que nisso concordava perfeitamente com Maquiavel, Maquiavel e Lutero contemporâneos, né? E note bem, você nada entenderá do que eles fizeram se você não entender, admitir em primeiro lugar, que eles eram acima de tudo patriotas, nacionalistas. O sonho de Lutero não era uma Igreja Universal, era uma nova república alemã, um novo regime alemão. Salvar a Alemanha da influência estrangeira, né? Que é uma ideia que vai perpassar a cultura alemã por séculos até chegar no nazismo. Quer dizer, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Lutero pensava assim. Então ele queria criar um novo regime para a Alemanha que o tornasse imune à influência estrangeira. Para isso era preciso quebrar a autoridade política da Igreja. Não era um motivo teológico, era um motivo puramente patriótico. É com isso que começa a coisa toda. Ao mesmo tempo, Maquiavel tinha uma proposta exatamente idêntica com relação à Itália. Tudo que ele escreveu foi para libertar a Itália da influência estrangeira. Então, esta é a época da fundação, da emergência dos Estados-nações. Então, quer dizer que uma pululação de sentimentos nacionalistas e teorias nacionalistas é uma das características dessa época, que é marcada, por exemplo, pelo começo do uso das línguas nacionais nas obras escritas. Antes, praticamente todo mundo escrevia numa língua internacional, que era o latim. Na Alemanha, continuaram usando o latim até o século XVIII, porque era considerado uma língua de cavalos. Ou seja, a Alemanha é um país tão atrasado, tão miserável, que a sua língua nacional, mesmo depois de consagrada na tradução da Bíblia por Lutero, continuou não sendo uma língua de cultura. Até o século XVIII. Você vê Leibniz, o maior filósofo alemão do século XVIII, quase tudo que ele escreveu era em latim ou francês. De vez em quando escreveu uma coisinha em alemão também. Mas a maior parte está em latim ou francês. Mas o próprio uso das línguas nacionais mostra ali uma tendência de afirmar a identidade nacional contra o sentido do império europeu. Todo mundo queria se desgarrar do império europeu, criar estados nacionais que, por sua vez, tinham a pretensão de se tornar impérios mundiais. Então, você tem um império mundial alemão, um império mundial francês, um britânico, etc., etc. E Lutero entra nessa onda. Então, delinear o regime alemão e a Igreja alemã em termos locais, isolando das concepções e influências estrangeiras, este foi o primeiro objetivo de Lutero, e isto perpassa toda a sua obra e cria uma linha de nacionalismo alemão que dura até o século XX. Hoje está praticamente dissolvida. Depois da guerra, o nacionalismo alemão se desmoralizou e ninguém mais tem coragem de falar isso. Mas até 1945 era isso que valia. Você vê, a própria letra do hino nacional alemão, composta por Haydn, contém uma linha que não tem nenhum outro hino nacional do mundo. Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Você veja a imensa presunção disso aí. Quer dizer, o seu país está acima de tudo. Não é de algumas coisas. Não é acima dos outros países, está acima de tudo. Tá certo? Muito bem. Desde logo a supressão da autoridade política da Igreja liquidava toda a mediação espiritual institucionalizada entre o governo e o povo, reduzindo a sociedade a um campo de disputa entre duas forças apenas. De um lado, uma poeira dispersa de consciências individuais com suas crenças subjetivas infindavelmente variadas e variáveis, com o direito à livre interpretação da Bíblia. Cada um pode entender a Bíblia do jeito que quiser, portanto, pode entender tudo do jeito que quiser. Então você tem opiniões individuais em profusão. De outro lado, a vontade de ferro do governante consolidada na doutrina da razão de Estado, que foi a doutrina que se afirmou justamente nesta época. Existe o famoso livro do Friedrich Meinecke, que eu sugiro que leiam, sobre a razão do Estado na história europeia. Foi essa época da razão do Estado. Necessidade incontroversa a qual ninguém podia se furtar. Não é preciso dizer... Quer dizer, você tem, por um lado, uma pululação de opiniões individuais. Então, você não tem um fator unificante. Qual é o único fator unificante que sobra? A razão de Estado, porque a razão de Estado se impõe uniformemente a todos. Então, ela se torna um fator unificante. Você não tem mais uma doutrina religiosa, tá certo? Que seja aceita uniformemente por todos e que possa servir de mediação entre o governo e o povo. Ou seja, com base nessa doutrina, o povo poderia julgar os atos do governante. Agora não tem mais isso. Agora só tem opinião individual. Então, o único fator unificante e ordenador do conjunto é a razão de Estado. Isso foi a situação de fato criada pelo protestantismo. Se ao mesmo tempo aparecem igrejas protestantes difundindo ideias democráticas, é certo? Essas ideias vão ser consagradas na doutrina apenas, e não na realidade do Estado que está sendo construído. Por outro lado, não se pode esquecer que quem difundiu as doutrinas democráticas não foi a Igreja Reformada. Foi uma facção da Igreja Reformada que foi perseguida na Inglaterra pela Igreja Reformada, que mandou matar 40 mil pessoas no seu primeiro ano, e houve lá uma facção chamada os puritanos, que também eram revolucionários na cabeça deles, e que tiveram que fugir para a América. Ou seja, a América foi fundada por vítimas da Igreja Reformada, a qual também perseguiu os católicos. Ou seja, você, na Inglaterra todo mundo tinha direito à liberdade de opinião, exceto se você fosse católico ou puritano. Os puritanos fugiram para cá. E, respondendo, vamos dizer, à perseguição repressiva da Igreja Reformada, começaram a alardear ideias democráticas. Foi isso que aconteceu. Não foi a reforma, meu filho, foram as vítimas da reforma. Hã? Não é preciso dizer qual das duas forças acabou por prevalecer. O clássico estudo de Bertrand de Jouvenel, Du Pouvoir, Histoire naturelle de sa croissance, 1949, demonstrou de uma vez por todas que o crescimento do poder do Estado, com a consequente atrofia das liberdades individuais, é a mais nítida constante da história ocidental moderna, pouco importando se estamos falando de democracias ou de ditaduras. Portanto, não se trata da formulação doutrinal do regime, nem mesmo do texto dos seus diplomas legais. Trata-se da prática real, do que acontece na política real. Então, o poder do Estado cresce nas democracias como cresce nas ditaduras. Cresce, às vezes, por meios diferentes, mas cresce de qualquer maneira. Portanto, as liberdades individuais se atrofiam. Você veja o que acontece hoje, por exemplo, com essa campanha antitabagista, que começa proibir você de fumar em certos lugares, depois você não pode fumar na rua, depois você não pode fumar na sua própria casa, mas pode continuar produzindo cigarro. Eu digo, se você quer eliminar isso completamente, proíba a produção e a venda. Por que você permite a produção e a venda, mas proíbe o consumo? Porque da produção e da venda você ganha imposto. Tá certo? Então, é claro que isso é uma imensa trapaça. O governo continua ganhando dinheiro. Veja, na França, a produção de cigarros é monopólio do governo. O governo produz todos os cigarros e proíbe fumá-los. É evidente que ele sabe que o pessoal não vai parar de fumar assim. Não é isso? É só para desmoralizar as pessoas, quebrar a sua vontade, obrigá-las a seguir o que o governo está dizendo. Não na esfera das atitudes políticas, mas da atitude mais individual que existe, que é você pegar um cigarro e acender. Mesmo na mais louvada da democracia, o Estado é hoje o mediador e juiz soberano de todas as ações e relações humanas, até as mais particulares e íntimas, com uma sanha controladora e uma prepotência invasiva desconhecidas em todas as sociedades anteriores, com uma única exceção, a ditadura João Calvino em Genebra, o que não é de maneira alguma coincidência. Você vê aqui, enquanto a reforma em geral, suprimindo a mediação eclesiástica, deixava, vamos dizer, a massa dos indivíduos à mercê da única força unificante, que era a razão de Estado, ao mesmo tempo, um dos teóricos protestantes mais importantes, que é João Calvino, concebia a ideia de um Estado feito só de pessoas santas, e onde, portanto, o Estado tinha o direito de fiscalizar todos os atos da vida individual, inclusive os mais íntimos, e os cidadãos estavam obrigados a se espionar uns aos outros o tempo todo e denunciá-lo para o Estado. Este foi o primeiro regime totalitário do mundo. Este regime foi uma coisa que nem os muçulmanos conceberam isto. Porque no Islã, com todo o aspecto totalitário que também existe, sem dúvida, espionar a vida privada é estritamente proibido. Existe até uma história do Califa Omar, que era um dos descendentes do cargo de Maomé, um dos califas, dos chefes do Islã, que um dia ouviu um barulho numa casa e foi, olhou pela janela para ver o que estava acontecendo, e o pessoal estava fazendo uma suruba. E ele puxou da espada e disse: está todo mundo preso. E eles responderam: não, quem está preso é você, porque você está espionando. E ele embanhou a espada, disse: desculpe, eu vexame, e foi embora, quietinho. Então, a vida privada no Islã ainda é sagrada. É a história de que, né, a casa de um homem é o seu castelo, como se diz na Inglaterra. Em Genebra não era assim. Na Suíça de Calvino não era assim. A casa de um homem é uma casa de vidro que está sendo espionada pela autoridade eclesiástica lá fora e espionada pelos vizinhos que vão denunciá-lo. Então, vamos dizer, o totalitarismo é uma invenção de João Calvino. Não existiu nada disto no mundo antes, nem nas de tiranias islâmicas isso existia. Ora, mas é evidente que isso é uma consequência imediata da própria proposta de Lutero. O João Calvino simplesmente tirou uma consequência. Falou: olha, se só o que governa a razão do Estado, é necessário que a razão do Estado seja cristianizada. É uma coisa, se você aceita a premissa, você tem que aceitar a consequência. Quer dizer, não podemos acusar Calvino de ter sido ilógico. Ele tirou a consequência teórica e doutrinal de uma situação de fato que tinha sido criada pela própria reforma. A experiência tem provado que os direitos e garantias individuais assegurados verbalmente na Constituição Americana e no Bill of Rights nada podem contra a expansão avassaladora dos controles burocráticos amparados numa complexa tecnologia. Ora, hoje em dia, por exemplo, o FBI tem meios de escutar a nossa conversa aqui a 2 quilômetros de distância. Quer dizer, o governo tem instrumentos de ação que estão infinitamente acima do alcance dos cidadãos. E ele os usa para se intrometer cada vez mais na vida dos cidadãos e eliminar a sua liberdade dentro da sua casa, que teoricamente é o seu castelo. Então, quando se revelou, por exemplo, esta onda avassaladora de telefones grampeados, telefones de jornalistas, telefones de gente da oposição, telefones de outros países, né? Ouviram até a conversa da Dilma, né? Então, isso aí o que é? É a autoridade invasiva do Estado, amparada numa tecnologia que está acima do alcance do cidadão. O Carol Quigley, no livro Tragedy and Hope, que é um livro sobre o poder global, o livro mais importante sobre o poder global, porque é escrito por alguém que pertencia à comunidade globalista e que era um assessor técnico importante desses poderes globalistas, ele diz o seguinte: ele diz que a história se divide entre períodos de mais liberdade ou menos liberdade conforme as armas sejam de tipo acessível a cada um ou acessível só à minoria. A minoria governante, evidentemente. Então, por exemplo, o advento das armas de fogo foi um fato democratizante. Por quê? Porque todo mundo podia ter. O sujeito no século XIX, nos Estados Unidos, um revólver custava 2 dólares, 3 dólares. Todo mundo tinha, literalmente todo mundo tinha. Então, é claro, esse é um período de liberdade. Porém, à medida que as armas se tornam mais complexas, mais sofisticadas tecnologicamente, elas já não são acessíveis à maioria, só o governo pode ter. Então, por exemplo, o cidadão não tem jeito dele comprar um tanque de guerra. Não tem jeito dele comprar um porta-aviões. Não tem jeito dele comprar um míssil atômico. Então, automaticamente, as armas baratas que haviam nivelado os direitos e poderes voltam a funcionar no sentido hierárquico. E esses instrumentos de espionagem que o governo tem hoje, esses são ainda mais inacessíveis do que tanques de guerra e porta-aviões. Porque às vezes necessita, vamos dizer, um centro computacional capaz de reunir todo este material ordenado é do tamanho de uma cidade. Quem pode ter isso? Só o governo. Então, aí significa o seguinte: a democracia acaba. Ela ainda está consagrada nas leis. Né? Então, é preciso reinterpretar as leis no sentido de que este crescimento do poder do Estado e esta destruição das liberdades individuais, ela é a democracia. O texto continua o mesmo, só o seu sentido inverteu. Nada pode contra a expansão avassaladora dos controles burocráticos amparados numa complexa democracia, mesmo no caso em que estes se voltam patentemente contra interesses nacionais mais óbvios, como é o caso de tantas medidas do governo Obama. O governo Obama está espionando não para assegurar o poder nacional americano, mas para destruí-lo. Isso todo mundo sabe. Ele quer dar o poder aos islâmicos. Nada mais pode disfarçar isso aí. E, no entanto, ele tem sob o seu comando todo esse aparato. Aliás, a reforma teve ainda uma segunda consequência, especialmente nos Estados Unidos. Na medida em que você tira de campo a autoridade religiosa mediadora e sobra só as consciências individuais de um lado, a razão de Estado do outro, é claro que a razão de Estado vai vencer. Porém, esta situação ela não é natural. Ela é muito desequilibrada. Então, tem que surgir um poder religioso informal, não declarado como tal, que será ele o mediador. E nos Estados Unidos esse poder é a maçonaria. Não espanta, portanto, que tantas igrejas protestantes estejam intimamente ligadas à maçonaria. Muitas delas são criadas pela maçonaria, simplesmente. São a fachada, né, cristã, feita apenas para derrubar a igreja católica, tá certo? E consagrar o poder da maçonaria. É claro que alguns pastores, muitos até, acabam se ficando chocados com o que vem dentro da maçonaria e saem atirando. Tem os artigos desse Arnold Schnobelen, né? Aliás, um livro excelente, antimaçônico, um sujeito que chegou lá no 33º grau da maçonaria, viu que aquilo lá era tudo um negócio satânico e saiu atirando. Eu acho um dos melhores livros que foram escritos a respeito. É um pastor protestante. Ele fez carreira dentro da maçonaria. Existem muitos que fazem. Né? Portanto, também não é de estranhar que a indústria da difamação anticatólica continue eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pelo protestantismo, como está vendo das indulgências, o mito da Inquisição. Leiam dois livros importantes, do Henry Cameron, The Spanish Inquisition, e o do Edward Peters, Inquisition, e vocês vão ver que uma coisa é a realidade histórica do que foi a Inquisição, em segundo lugar, e outra coisa, é o mito da Inquisição, que é propagado nas escolas, nos filmes, em shows de TV. Aqui é toda hora, você liga aí qualquer show de TV, né, de pastor protestante, estão eles lá falando da Inquisição, dos horrores da Inquisição, dos instrumentos de tortura da Inquisição. Esses instrumentos de tortura da Inquisição são todos inventados, todos inventados. Todos os historiadores profissionais do mundo sabem disso. Os caras se reuniram, houve um congresso, acho que feito em, sei lá, 92, convocado pelo próprio Papa João Paulo II, disse: vamos tirar a limpa essa coisa da Inquisição. Chamou especialistas do mundo inteiro, de todas as religiões, ou sem religião nenhuma, para ver os fatos. Uma das conclusões é essa: esses instrumentos nunca existiram. Isso aí foi inventado no século XVIII, XIX, para fins de propaganda. Segundo a história, a Inquisição matou milhões de pessoas. Bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países. Né? Então você vê que qualquer democracia condena à morte mais pessoas do que a Inquisição. Sem contar que a reforma em um ano matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa: se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc? Outra coisa, o pessoal diz: não, mas quem inventou isso não foi protestante, não foi só protestante, foram os iluministas. Bom, os iluministas começaram dois séculos depois dos protestantes. Esta lenda da Inquisição foi criada inteiramente por protestantes e simplesmente repetida pelos iluministas. Os iluministas inventaram a sua parte. Tem especialmente dois mitos que são muito queridos dos iluministas, e que esses protestantes não têm culpa nenhuma. Um é o mito de que os conventos católicos estão cheios de cemitérios de bebês abortados pelas monjas. Né? Isso foi inventado no século XVIII. Né? Vocês leem o livro do Paul Azard, O Pensamento Europeu no Século XVIII, está tudo lá. Paul Azard não é um apologista católico, é talvez o maior historiador da França no século XX. Né? E o outro mito é o mito das monjas prisioneiras criadas pelo Denis Diderot, no romance A Religiosa, do qual fizeram um filme ainda no século XX. É? Eu não lembro quem foi o diretor do filme, mas foi um filme de enorme sucesso, ganhou o prêmio em Cannes, etc, etc. Eu já contei essa história aqui. Denis Diderot escreveu esse romance dizendo que se baseava em fatos reais, que ele tinha documentação recebida diretamente da personagem, de seus parentes, na qual uma monja que queria abandonar as ordens monásticas foi mantida prisioneira no convento para que não saísse. Né? E no século XX se descobriu uma documentação, cartas de Denis Diderot, na qual ele confessava que tinha inventado tudo e se divertia muito de estar enganando as pessoas. Porque, na verdade, essa monja, ela não podia ser mantida prisioneira, em primeiro lugar, porque na época havia 4 tribunais, eclesiásticos em Paris, onde uma pessoa que não tinha vocação religiosa podia recorrer para ser dispensada das ordens, e a quase totalidade dos pedidos era aceita, porque é óbvio que uma ordem monástica não quer ali dentro pessoas não vocacionadas. Em segundo lugar, a monja em questão, ela não podia ser mantida prisioneira pelo simples fato de que ela era a porteira do convento e ela que tinha a chave. Ela entrava e saía quantas vezes quisesse. Em terceiro lugar, esta monja só saiu do convento durante uns dias para receber uma herança que ela tinha no interior. Mas ela chegou lá e disse que não tinha herança nenhuma. Ela pegou, voltou para o convento, ficou no convento, até que veio a Revolução Francesa, tá certo? E fez aquela matança de monjas, que é relatada no livro, na peça do Jorge Bernanos, O Diálogo das Carmelitas. Ela foi uma das vítimas disso. Ela foi executada pela Revolução Francesa. Né? Então, esses dois mitos, o mito dos bebês abortados e o mito da monja prisioneira, esses foram de criação exclusiva dos iluministas. Porém, né, o mito das indulgências, o mito da Inquisição, né, e o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, que é quando um ridículo sem par, tudo isso é invenção protestante. Outra coisa, quando vem os filmes e shows de TV, eu não fiz a lista dos shows de TV, eu até pedi para o Ted Baer, que é um especialista na coisa, que escreveu, né, um guia do show business americano, com 4 décadas de críticas de filme, que ele me fizesse a lista completa dos filmes anticatólicos produzidos por Hollywood. É um oceano de filmes, é uma coisa monstruosa. E não é anticristão de modo geral, é anticatólico especificamente. Se você fala, tem algum filme antiprotestante, eu digo, bom, pode existir, mas eu só vi um na minha vida, que foi Fanny e Alexandre, do Ingmar Bergman, que não era católico, ao contrário. Que era um sujeito, por origem, pertencente à própria igreja que ele estava demolindo. Porque a história, vamos dizer, de um pastor tirânico que mantém 2 crianças escravizadas, as crianças são salvas por um rabino. Um ataque tão violento a uma igreja protestante, eu só vi um, ao passo que contra a igreja católica existem milhares. Daí o pessoal diz, mas acontece o seguinte, os donos de estúdios são todos judeus. Então isso aí não é coisa de protestante, é coisa de judeu. Eu digo, não é assim. Por quê? Os temas e as histórias e os mitos reproduzidos no cinema são os mesmos que os protestantes inventaram. O sujeito só faz uma versão cinematográfica daquilo. Né? Então, e o impacto dessas coisas na mentalidade popular é muito maior do que de qualquer livro de história. Quer dizer, os historiadores profissionais podem dizer o que quiser. O que vale é o que está no filme. E que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. Né? Esse pastor que não sabe, você não viu a história do pastor que leu lá que Deus mandou o profeta casar com uma mulher adúltera? E ele entendeu que Deus mandou ele cometer adultério com ela. Porque ele não sabia, ele não entendeu o acento adúltera. Ele leu adultera. Isso está no YouTube. Pastores como esse está cheio no Brasil. É? E eu não acredito que esses que vocês seguem serão muito melhores do que isso, não. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo o quê? Com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. É? E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo. E vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Hã? Alguns passaram esse tempo todo, não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando. Então, ora, se você quer falar em nome da Bíblia, a condição número um é que você domine a língua na qual você a está lendo. Hã? Se dominasse, você entenderia que saberia, no mínimo, distinguir o que é uma figura de linguagem, o que é uma afirmação literal. Quando Jesus Cristo disse, Deus pode produzir filhos de Abraão com estas pedras. É claro que Deus pode, mas Deus não faz isso. Ele nunca fez. E não tem razão para fazer. Quer dizer, Deus só para mostrar que é o gostosão, falar, aqui a pedra, vou fazer um filho de Abraão. Ele pode fazer. Mas isso seria, vamos dizer, uma demonstração de poder absolutamente antiestética, tá certo? E irracional. Então é claro que aquilo é uma hipérbole. Hein? Deus faz filhos de Abraão pelo mesmo jeito que faz os filhos de todo mundo, através da fecundação. E ao fazer, vamos dizer, a fecundação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito, da Virgem Maria pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fecunda o quê? Um óvulo de Maria. Portanto, o sangue de Maria, meu Deus do céu. É? Não é uma questão teológica. É? Agora, basta você tentar apreender o sentido, quer dizer, óbvio e patente de uma frase da Bíblia, ou seja, você usar a minha experiência de mais de meio século de manejo da língua portuguesa, né? Para entender o que está escrito na tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, da tradução do João Ferreira de Almeida, que é protestante, se simplesmente usar isso, as pessoas acham que é uma discussão teológica. Eu digo, não, eu não estou proclamando o que eu estou dizendo como dogma da fé. Eu estou proclamando como sentido explícito das palavras. Né? E as pessoas, evidentemente, veja, se não sabem entender o que eu estou dizendo, como é que vou entender o que a Bíblia está dizendo, meu Deus do céu? Por exemplo, quando eu escrevo aquele negócio, eu não estou qualificado para discutir teologia, eu deixo para pessoas mais preparadas, talvez dentro de uns anos eu entre nisso. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem que é uma demonstração de modéstia. Eu não estou dizendo que eu sou analfabeto em teologia, eu sei muito mais teologia do que as pessoas. Só não considero lícito eu sair proclamando dogmas da fé com argumentos meus próprios. Entendeu? Quando estou falando dogma da fé, sempre parece que a igreja falou. Né? Eu não tenho obrigação de conferir um por um e criar argumentos meus para sustentar isso aí, que seria o que o teólogo faria. Né? Quando a menina lê isto e diz, se o cara diz isso e depois ele dá a opinião sobre teologia, é contradição. O quê? Na desonestidade. De o quê? Quer dizer, porque eu não me considero qualificado para entrar em altas discussões teológicas, isso é, para discutir com teólogos de verdade, é? Eu não posso tentar entender a expressão de uma frase da Bíblia em língua portuguesa? É? Olha aqui, Daniela Salum. Você é uma farsante, uma puxa-saco, você está fora desse curso, sem volta. E outros também. Vou aproveitar e fazer uma limpa nesse curso. Né? Vou sentir falta de vocês. Bom, talvez eu sinta falta da sua mensalidade, mas de você não. E a sua mensalidade só serve para manter no curso alunos melhor qualificados do que você. Tem muita gente aí que não pode pagar. Então, aqueles que pagam sem ser capazes, sem ser qualificados, ajudam aqueles que são qualificados sem poder pagar. Tem muita gente que tem bolsa aqui. e a sua mensalidade servia para sustentar esses, porque você não aprendeu nada, nem tem capacidade de aprender. E tem, olha, tem muitas mocinhas que estão nesse caso. E essas mocinhas serão varridas daqui de dentro. Eu não quero gente assim. Se depois de anos de curso você ainda não é capaz de ler um parágrafo meu e entender, e quer dar palpite sobre o que está escrito na Bíblia, ora, meu Deus do céu, então você é um anti-exemplo. Você é exatamente o contrário de tudo que eu quero que meus alunos sejam. Eu criei este curso para criar uma geração de intelectuais honestos, qualificados e capazes. É? Porque eu entendi que isso era uma necessidade premente para o Brasil. Veja, uns poucos anos de curso bastaram para fazer surgir cursos, blogs, revistas, livros, etc., etc., de uma qualidade excepcional que estão mudando todo o panorama. E isso, por sua vez, teve efeitos políticos monstruosos. Ou seja, eu estou aqui que nem o japonês que estava dando descarga da privada na hora da bomba de Hiroshima, tá entendendo? Quer dizer, eu não esperava um efeito tão grande, tá entendendo? Mas aconteceu. Agora, os efeitos políticos não me dispensam de continuar insistindo na formação dos intelectuais. Isso aqui não é um curso de antipetismo. O antipetismo é apenas uma consequência lateral. É uma exigência elementar, obrigatória, quer dizer, a gente não vai estudar tudo isso para depois continuar acreditando em Lula, Dilma, etc, etc. Aí seria o fim da picada também. Mas, note bem, essa discussão na internet começou com um parágrafo em louvor de Nossa Senhora, que foi respondido com xingamento mesmo. É? E teve até pessoas honestas, tem uma moça muito honesta que eu acho, que é a Paula Félix. Paula Félix disse, não, mas Jesus disse que o maior dos seres humanos era João Batista. É? Ele disse, bom, muito bem. Ele disse, o maior dos nascidos de mulher. O que ele quer dizer com nascidos de mulher? Quer dizer, nascido pelas vias fisiológicas normais. Não é isso? O que não é o caso dele mesmo. Isso deu muito século de discussão e resultou no dogma da Imaculada Concepção de Maria. Ou seja, Maria foi concebida sem pecado. Então ela não está na mesma categoria de João Batista. Até expliquei isso para Paulo. Ela não está na mesma categoria de João Batista. Embora ela tenha nascido de mulher, ela não nasceu de mulher do mesmo modo que nasceu João Batista e que nascemos todos nós. Ela foi concebida sem pecado. Então, isso foi a conclusão de séculos de discussão na Igreja Católica. E quando esse dogma foi proclamado, teve uns poucos que ficaram contra, que se chamavam os velhos católicos. E uma curiosidade, um dos velhos católicos era o nosso Rui Barbosa, né, que vivia dando palpite em teologia, embora estivesse excluído da Igreja por ser maçom. Mas ele achava que era católico. Então, essa é coisa típica de brasileiro. Né? Ninguém está na maçonaria e acha que ainda está firme dentro da Igreja Católica. Só na cabeça de brasileiro isso pode acontecer. O Fernando Galvão, que foi o tradutor do René Guénon, né, uma vez escreveu para o René Guénon dizendo, olha, aqui na história do Brasil, você estava cheio de padre maçom, bispo maçom, católico maçom, né, e o René Guénon, que era o maior conhecedor de maçonaria no mundo, quase caiu de costas, disse, nunca vi uma coisa dessa no mundo. Isso aí só aconteceu no Brasil, católico maçom só no Brasil. Tá certo? E tem o Rui Barbosa nesse católico maçom. Né? Até hoje ainda tem. O cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão, era maçom, né? Vocês têm ideia. O Brasil é o país da acomodação, tudo pode acomodar, né? Então isso quer dizer que você alegar contra o que eu disse de Maria a frase de Jesus sobre João Batista não tem nada a ver. Porque a Imaculada Concepção coloca a Virgem Maria numa categoria sui generis. Só ela foi assim. Né? Então não se pode, Cristo não se referiria a ela como simplesmente nascida de mulher, só é nascida pelas vias normais. Né? Então, mas isso foi uma objeção séria, uma objeção honesta, eu acho. Não foi nem mal educada, nem idiota. Simplesmente ela tinha uma pergunta e fez a pergunta. Todo mundo tem direito de fazer pergunta e até de fazer objeção. Mas, meu filho, você não responder nada ao que eu estou falando sobre a indústria, 5 séculos de indústria de difamação, e você sair dizendo, velho gaga, só fala bosta, comeu hóstia estragada e depois dizer que eu só tenho xingamento e não argumento, isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso. Você não está qualificado para falar comigo. Hã? Você não serve para entrar na minha casa. Eu aqui, Daniela Salum, se você entrou na casa da minha mãe, foi por engano. Porque se eu soubesse quem você é, você não entraria jamais na casa da minha mãe. Hã? Então... Daí os caras vão dizer, ah, ele é malvado, ele fez as menininhas chorar. Eu digo, você tem que chorar o resto da sua vida pelo que você está fazendo, desgraçado. Você é difamadora barata, vagabunda. É? Então, você, veja, vocês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? É? Não vai, não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que o do padre pedófilo? Por que que a mídia inteira, sobretudo americana, só fala de padre pedófilo? E é instigada a isso por igrejas protestantes, evidentemente. É? Então, vamos lá. Não cabe sequer alegar que essa exaltação abusiva do poder estatal foi apenas, para usar a expressão de Weber, um resultado impremeditado da reforma. Já que Lutero, a contrapeso da doutrina tomista, que proclamava o direito de rebelião contra injustiças em geral, advogava ostensivamente a submissão total e incondicional dos cidadãos ao governante. Isto é importante. Lutero disse que você não pode desobedecer ao governante jamais, você não pode rebelar contra ele jamais, exceto admitindo a revolta só no caso específico do Estado interferir em questões de religião. Então, veja, isto é a configuração do Estado leigo moderno. Essa dupla exigência, a submissão integral ao Estado e a abstinência deste em matéria religiosa, forma o perfil claro do Estado laico moderno, onde necessariamente o argumento religioso perde força contra a racionalidade neutra, entre aspas, da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político, se não de toda a vida pública, que é exatamente o que está acontecendo. Então, por aí vocês vejam, vamos dizer, o Erich Wegener, ali na História das Ideias Políticas, ele assinala a tremenda inépcia de Lutero e Calvino na compreensão da situação política do tempo. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Simplesmente pegavam a Bíblia e saíam gritando regras, tá entendendo? Sem calcular o efeito prático real que isso teria. Né? Qualquer pessoa com um pouco de lucidez perceberia que a supressão da autoridade espiritual deixaria o povo inteiramente, o povo dividido em opiniões individuais, inteiramente à mercê da vontade unificante do Estado. Qualquer um podia perceber isso. Como é que esses caras não perceberam? Simplesmente não tinham qualificação para obter uma liderança do tamanho que obtiveram. Isso não quer dizer que estivessem errados em tudo, de jeito nenhum. Eu acho que tem muitas questões que o protestantismo levantou que são muito sérias e que muitas delas não têm resposta. Mas isto não quer dizer, o jeito de ter razão aqui ou ali, não elimina o aspecto catastrófico das consequências dos seus atos. Você veja que quando Karl Marx disse que a filosofia dele era uma herança direta da reforma, ele sabia o que estava dizendo. Vamos dizer, este voluntarismo, este ódio contra toda autoridade espiritual. Dizer, não existe autoridade espiritual, só existe a alma e Deus. Se você tem uma liderança, autoridade espiritual institucionalizada, ela é falsa. Ela usurpou a autoridade de Deus. Então, é o seguinte, a autoridade de Deus só pode falar para o coração dos indivíduos. Ela não está representada por nada. Ela não tem representação pública, meu Deus do céu. É? Então, só tem duas soluções. Ou a sociedade inteira é religiosa, e oferece resistência ao Estado, então ela se torna autoridade espiritual de si mesma, o que é impossível, devido ao quê? A pluralidade de correntes. Porque é engraçado o protestante falar para mim de divisão. Né? Protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e pôr um pouco de divisão. E aparece uma igreja protestante a cada 10 minutos. Né? Por todos os motivos mais fúteis. Né? Ah, eu vou romper com essa igreja e vou dar minha porta. Por quê? O pastor comeu minha mulher. Vai embora. É assim, quem não sabe que é assim? É? Ou seja, a fundação de igreja por motivos fúteis. E se multiplica, divide, não para mais. Então, isso já é, vamos dizer, um dos aspectos do enfraquecimento da, da autoridade religiosa, seu enfraquecimento ao ponto da quase desaparição. E, na verdade, o pouco de decência que ainda existia na cultura, por exemplo, cinematográfica, era devido inteiramente à Igreja Católica. Preste atenção, isso é um fato histórico. Até os anos 60, todos os estúdios de Hollywood, embora fossem de propriedade de judeus, a quase totalidade deles, eles se submetiam ao julgamento de uma comissão de consultores católicos, nomeados pela arquidiocese. Todos os filmes passavam pela fiscalização, todas as propostas de filme passavam por esta comissão. E é por isso que você tinha tantos filmes cristãos, você tinha filmes decentes, filmes para a família, filmes para crianças, etc, etc. Quando essa comissão foi desfeita, Hollywood inteira se transforma numa máquina de propaganda anticatólica, que dura até hoje e contribui enormemente para a destruição da civilização ocidental. Aliás, o Erich Wögl assinala isso, quer dizer, Lutero era eminentemente uma força destrutiva. Note bem que ele é um luterano, ele foi enterrado na Igreja Luterana, pediu para ser enterrado na Igreja Luterana. É? Embora não fosse um cara de frequentar muita igreja, ele se considerava um luterano e pediu para ser enterrado lá, no rito luterano. Então, e ainda assim diz, Lutero já tinha ódio da civilização. E tudo que ele fez foi para destruir. Pior, existe um outro elemento em Lutero que a gente observa nessas pessoas. Eu vejo uma pessoa que reage a argumentos históricos tão bem comprovados, tão bem fundamentados como esse da indústria da difamação anticatólica, reagem a isso, xingando apenas, desqualificando, ou fazendo joguinhos de palavras, como essa Daniela Salum. Evidentemente não tem consciência cristã nenhuma, é zero. Mas essas pessoas vão nessas igrejas, são ensinadas pelo pastor a dizer, eu estou salvo. Quando dizem isso, elas estão expressando o quê? É uma consciência culpada que não quer ter um confronto consigo mesma. Ela não sabe se está salva. Ela tem tanta incerteza da salvação quanto eu. Então, eu imploro pela minha salvação. Até eu já fiz muita piada a esse respeito, eu digo, olha, eu espero que no juízo final Jesus Cristo seja capaz de inventar um pretexto convincente para me botar lá dentro, para não me mandar para o inferno. É uma brincadeira, evidentemente. No sentido que eu não mereço absolutamente. E eu conto apenas com a sua misericórdia. Tá certo? Os outros chegam lá e dizem, eu estou salvo. O que é isso aí? Isso é um desejo histérico de atenuar um temor da condenação que continua dentro das suas almas. E Lutero foi assim a sua vida inteira. Lutero tinha terror de ir para o inferno e por isso mesmo proclamava que estava salvo. O único jeito que eu tenho de aliviar isso é dizer eu estou salvo. Isso não é religião, isso é histeria. Eu não estou fazendo um argumento teológico, estou fazendo um argumento psicológico, meu Deus do céu. Histórico e psicológico. Mas como é que eu vou fazer um idiota entender isso? Não estou falando só da Daniela, não. Daniela Salum para mim é um coletivo. Entendeu? Tem umas 20 pessoas aí que são assim. Então, esta proclamação da sua salvação é uma coisa altamente blasfema. E ela só pode ser perdoada porque Jesus vai dizer, não, esse cara estava tão aterrorizado com o inferno, ele estava histérico, e ele pronunciava isso para acalmar o seu medo. Numa pessoa normal, ser católico, ser protestante, quer dizer, a incerteza da salvação provoca não um medo, mas uma tristeza. Você pensar assim, puxa, eu posso ficar isolado de Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos santos todos, vivendo só coisa feia por toda a eternidade. Isso é de chorar, você está entendendo? Se você reage a isso com medo, então você começa a proclamar, eu estou salvo, e começa a falar, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, para quê? Você está querendo acalmar o tirano que você teme. Você é como uma vítima, não é isso? De um assassino, que para aplacar a fúria dele, faz de conta que o ama. Não, eu te amo, não faça isso comigo. É esta a atitude dessa gente, este é o sentimento religioso dessa gente, meu Deus do céu. Porque não encara Deus pela misericórdia. Não encara Deus pela misericórdia. E, na verdade, não precisa da misericórdia, porque a misericórdia já lhe foi dada, ele já foi salvo antecipadamente. Ele não precisa mais. Então, esta proclamação de que já está salvo é a reação histérica ao medo do inferno. E isso é o centro da psicologia de Lutero. Isso não é teologia, gente, isso é história e psicologia. É só estudar a vida de Lutero, as suas atitudes, você vai ver que é isso. Então, isso quer dizer que o fundo emocional dessa gente é muito sujo, é muito porco, é muito deprimente. E é por isso que tem esse tipo de atitude. É possível você ser protestante sem isso? Claro que é. Era que não era protestante sem isso. Abraham Kuyper era protestante sem isso. E tantos outros. Dietrich Bonhoeffer era protestante sem isso. Ou seja, o que eu estou falando se refere eminentemente ao evangelismo brasileiro, que é porco na sua origem, porco no seu desenvolvimento, porco nas suas atitudes públicas e no seu oportunismo. Por quê? A ascensão do evangelismo foi uma das grandes forças que fizeram o PT. Assim como fizeram o crescimento da maçonaria aqui nos Estados Unidos. Depois ficam horrorizados e saem atirando. Saem atirando como? Como esse pessoal rompeu com o PT? Rompeu quando o PT, ajudado por eles e pela própria Igreja Católica, subiu e viu que tinha o poder, então ele começou a tirar a máscara cristã e exigir, então, abortismo, gaysismo, ideologia de gênero, etc. Aí essas pessoas se revoltaram contra esses pontos especificamente. Eu sei que no meio católico, por exemplo, entre alguns dos melhores católicos conservadores, eu levei quase 20 anos para mostrar a eles que no PT havia algo de errado além do abortismo. Porque eles só pensavam nisso. Porque pisou no calo da sua religião. Então, você está cumprindo a profecia de Lutero. O Estado pode tudo, exceto quando ele se mete na religião. Então, você pode roubar, trapacear, implantar o comunismo, nós ficamos tudo quietinho. Agora mexeram na nossa religião. Ah, não. O que é isso? É o mundo de Lutero. Ou seja, dentro do mundo criado por Lutero, até os católicos agem como luteranos. Suportam tudo do Estado. Eu vou terminar de ler esse parágrafo para terminar de explicar isso aqui. Advogava ostensivamente a submissão total e incondicional dos governantes. Lutero, a contrapelo da doutrina tomista que proclamava o direito de rebelião contra injustiças em geral, advogava ostensivamente a submissão total e incondicional dos cidadãos ao governante, admitindo a revolta só no caso específico do Estado interferir em questões de religião. Ou seja, São Tomás de Aquino admitia a rebelião contra uma injustiça, contra a roubalheira, contra qualquer procedimento imoral do governante. E Lutero diz não, só se ele mexer na nossa religião. O que aconteceu? Decorridos 5 séculos, os católicos brasileiros, católicos e protestantes brasileiros agiram exatamente assim. Ajudaram o PT a subir, ajudaram o PT a roubar, ajudaram o PT a implantar o comunismo, a estatizar a economia inteira, criar miséria, tá certo? Daí, de repente, ele mexeu num ponto que é contra a nossa moral religiosa, aí nós estrelamos, tardiamente. Se tivessem entendido desde, se tivessem entendido que, como cristãos, tinha a obrigação de combater o comunismo desde o início, isso não teria acontecido. Ou seja, devemos esta situação à Igreja Católica e à Igreja Protestante. Por igual. Agora, depois, o monstro que eles criaram se volta contra eles mesmos. E daí aparece gente cuspindo no Marco Feliciano no avião, querendo bater em pastor protestante, fazendo essa porcaria que a revista Super Interessante fez contra as igrejas evangélicas agora. E quem é que tem que sair para defender? Eu. Eu estou defendendo essas igrejas contra a injustiça faz 20 anos, meu Deus do céu. Agora, se eu falo uma coisinha baseada em argumento histórico sério, você é um velho gagá, só fala bosta, você é vigarista, é assim, e você só tem xingamento, não tem argumento, entendeu? Mas que coisa mais histérica, mas escuta, essa inversão, quer dizer, eu estou aqui mostrando os fatos históricos, vocês não respondem nada, só respondem com xingamento ou buscando contradições verbais aparentes que qualquer principiante do COF tem obrigação de identificar. E depois de que isso eu só tenho xingamento e não argumento. Isso é inversão, evidentemente. Eu tenho aqui, 6 páginas cheinhas de argumentos. Vocês não responderam a nada. desviam para a discussão teológica, como esse palhaço desse Henrique, como é? Lins. Eu até esqueci o nome do desgraçado. Henrique não sei das quantas. Ele diz, mas eu fiz, queria que você se definisse quanto ao batido do desejo, você não tinha posição. Eu não tinha, não tenho até agora, não estudei o assunto, pô. Eu ouvi falar. Você lê uma coisinha dos irmãos Diamond, que são a dupla de louco que de vez em quando fala a verdade, e lê um elogio aos irmãos Diamond e já sai gritando aí. Você acha que isso é suficiente para você opinar sobre essa questão? Você acompanhou as discussões nos concílios sobre isso? Nada, você não está sabendo coisa nenhuma, mas você tem a sua posição e quer que eu tenha. Eu sou obrigado a ter uma opinião teológica. E porque eu não tenho opinião teológica, eu também não posso conhecer a realidade histórica. Eu não posso saber que os protestantes inventaram o mito da Inquisição, que os protestantes inventaram o mito da venda de indulgências, etc, etc. Não posso saber tudo isso. Ora, os católicos não reagem à máquina de difamação anticatólica. Por quê? Porque eles querem um negócio chamado ecumenismo. Não, vamos botar panos quentes, vamos esquecer, vamos perdoar. Isso não quer dizer que eles não saibam que estão sendo enganados. Tanto sabem que escrevem livros acadêmicos e artigos em jornais católicos, apenas que ninguém lê. Tá certo? Explicando as coisas. E daí eu fico sabendo porque eu li esses livros. Eu li a acusação e li a defesa. Olha, um dos primeiros livros que eu li sobre a Inquisição foi do Henry Lee. Lee é, escreve L-E-A, não é L-E-E, L-E-A. Henry Lee é um clássico americano, né? Que pinta a Inquisição nos termos mais monstruosos que você pode imaginar. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. E acreditei. Né? E, então, quando depois aparecem padres, bispos e papas pedindo desculpas pelo que a Inquisição fez, eles estão mentindo contra a sua própria igreja. Eles só leram o material contra. E não tem nada a alegar a favor. Você veja, as atas do Congresso L'Inquisizione, que foi feito por convocação do João Paulo II, as atas, isso é, os trabalhos apresentados pelos historiadores, demonstram que a lenda negra da Inquisição é inteiramente falsa. E não obstante, no prefácio, João Paulo II pede desculpa pelos crimes da Inquisição. Quer dizer, como pedir desculpa pelos crimes se o resto do livro está mostrando que os crimes não existiam? É porque é obrigatório, o Papa tem que ser bonzinho com os protestantes. Até João Paulo II, que foi sobre certas coisas, foi um grande Papa, quando chegava nesse ponto do ecumenismo, era de uma fraqueza, que eu posso dizer, abjeta. Era obrigado a beijar o Corão, dançar com o pessoal animista. O que é isso, pô? O João Paulo II tinha grandes coisas, mas também tinha esse lado vergonhoso. E os outros? Então, os outros pior ainda. E esse daí, bom, esse aí. Assim, não me contem o que o Papa Bergoglio falou, eu não quero saber. Então, eu estou no negócio. Se eu digo coisas horríveis contra o Papa, ou contra o Concílio Vaticano II, ou contra os conservadores, contra os tradicionalistas, que eu também digo contra eles, daí toda a cambada evangélica aplaude. Mas se eu digo realidades históricas, patentes, mais do que provadas, aí ele está discutindo teologia, está entrando num terreno que ele desconhece. Terreno que ele mesmo diz que desconhece. Eu digo, bom, aqui tem 10 linhas minhas que podem ser interpretadas como tendo algum alcance teológico, mas 10 linhas no meio de 6 páginas, meu Deus do céu. E, note bem, o principal do que eu escrevi é sobre o lado histórico da coisa, não sobre o lado teológico. O lado teológico, posso até concordar com vocês, eu não ligo muito para a discussão teológica, por quê? Se tem um mérito que a filosofia analítica tem, é ter ensinado a gente a descobrir por trás de uma discussão o que é apenas um erro de palavras. O que é apenas, vamos dizer, uma construção frasal errada. A gente aprende isso com Wittgenstein, com Bertrand Russell. Se bem que não foram eles que inventaram isso, mas eles fizeram avançar muito isso. Então, um pouco de treinamento disso basta para você entender, por exemplo, que uma questão, você é salvo, as obras, você é salvo pela graça ou pela graça e pelas obras? Isso aí é a mesma coisa que dizer, o elefante é um bicho que tem tromba ou a tromba é um negócio que está na frente do elefante. É a mesma coisa desse tipo. Eu posso demonstrar isso mais tarde. Não é questão de teologia, é questão de análise lógica da linguagem. Eu acho que 90% das controvérsias teológicas são desse tipo. E, no entanto, as pessoas matam e morrem por elas. Né? Então, eu não dou muita importância para isso. Se você quer achar que é só pela graça, se com a graça, faça do jeito que você quiser, eu te asseguro que vai dar na mesma. Quer dizer, a pessoa diz, não, assim, as obras não contribuem para a salvação porque elas são o efeito da graça. Eu digo, mas é óbvio que são o efeito da graça. Né? Só que é o seguinte, você tem que aceitar a graça. Né? Ou você não tem nenhuma liberdade de você rejeitar a graça. Se você não tem a liberdade, se você, raciocinando com protestantes, se não existe a liberdade de rejeitar a graça, por que existe a Igreja Católica que rejeitou a graça, né? No seu entender? Então você entra em contradições e absurdidades sem fim. Por quê? Porque você quer se ater a uma fórmula teológica sem perceber a ambiguidade dela. Então isso quer dizer que a objeção, você não pode ser salvo pelas obras, porque as obras são efeito da graça. Essa é a objeção inteiramente, inteiramente correta. É? Quando o protestante diz isso, ele está montado na razão. Fala, as obras são o efeito da graça, elas não vão produzir a graça. Então, claro que é assim. É? E não vejo por que um católico não deva concordar com isso, porque o católico tem a obrigação de concordar com tudo quanto é verdade. E isto é verdade. Qualquer bem que eu faça, não fui eu que fiz, foi a graça que me induziu a fazer aquilo. Isso é óbvio. É? Mas isso não quer dizer que eu esteja salvo de antemão. Eu estou salvo de antemão no plano da onisciência divina, no qual eu não posso penetrar. Então significa que, para efeito da condução moral humana, eu devo raciocinar como se não estivesse salvo e como se as minhas obras fossem necessárias para a salvação, embora objetivamente não seja assim. Isso é uma confusão. Em tudo que tem negócio de religião, existem dois planos. Existe o plano da doutrina e existe o plano da técnica, ou da moral, ou da prática. E as relações desses dois planos são tremendamente complicadas. Quando o sujeito pega algo que vale no domínio da prática e transforma numa afirmação doutrinal, ele erra. E ele também erra quando faz o contrário. Do ponto de vista doutrinal, é estritamente correto dizer que Deus já sabe todo mundo que vai ser salvo e que vai ser danado. Do ponto de vista doutrinal. Mas na prática eu não posso agir assim porque eu não sei quem vai ser salvo e quem vai ser danado. Hã? Está entendendo? Então, essa discussão é toda ela uma confusão entre esses dois planos. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm falar, isso aqui é doutrina budista. Eu digo, não existe nenhuma doutrina budista. Não existe nenhuma, zero de doutrina. Só tudo no budismo é técnica espiritual. Tudo, 100%. Né? Não tem uma afirmação ontológica, só tem afirmações de tipo pedagógico, para você fazer assim ou fazer assado. Daí você pode, se você for muito inteligente, você pode deduzir uma doutrina, mas é você que está deduzindo, não foi o Buda. Né? Então, essa confusão entre a doutrina e a técnica produz inumeráveis discussões inúteis. E nessas discussões eu não entro. Não entrei e não pretendo entrar. Mesmo que venha a gente me cobrar. E sugiro que vocês não entrem também. Se vocês querem entrar nessas discussões, meu filho, estude 30 anos e depois você dá um palpite sobre isso. Então vamos lá. Essa dupla exigência, a submissão integral ao Estado e a abstinência deste em matéria religiosa, forma o perfil claro do Estado laico moderno, onde necessariamente o argumento religioso perde força contra a racionalidade neutra da vontade estatal e acaba sendo banido do cenário político. O processo culmina no politicamente correto, onde qualquer desejinho sexual, por mais vulgar e tolo, se cobre da proteção legal de um tremendo aparato repressivo e se coroa de um prestígio intocável, beatificante, superior aos mais altos valores morais da religião. Isso está acontecendo agora. Isso não existiria se não fosse a concepção do Estado laico, e não existiria a concepção do Estado laico se não fosse Lutero. Hã? A Reforma Protestante criou essa dicotomia. Ou nós criamos o Estado laico, ou nós criamos, vamos dizer, o Estado que é ele mesmo religioso. Que é a teocracia, com Calvino. Não teve. Quer dizer, ou você vai para uma democracia que vai se deteriorar necessariamente e exaltar o poder do Estado sob pretextos democráticos, ou você cria uma ditadura teocrática, não tem outro jeito. Né? Quer dizer, isso foi consequência histórica, real da reforma. Não digo que fossem as pretensões deles, eu estou acabando de dizer, eles não tinham a menor condição de calcular os resultados das suas ações. Defendiam as coisas assim porque acreditavam que ele estava na Bíblia. Então, outra coisa, como é que você faz para aplicar uma sentença da Bíblia a uma situação humana correta? Essa é uma das coisas mais difíceis que existem. Por quê? É muito simples. Vocês leiam todas as situações humanas que aparecem na literatura estão prefiguradas no livro The Great Code. The Great Code mostra isso, que todas as situações dramáticas possíveis e imagináveis estão prefiguradas na Bíblia. Se todas estão lá, qualquer uma que você veja tem uma prefiguração bíblica. E se é assim, então não tem nunca um jeito de você saber a qual modelo bíblico tal situação corresponde no tempo. Porque haverá inúmeras outras situações e outros tempos que também correspondem. Então você vê, uma das pestes que existem na cultura americana é esse negócio de você pegar o Apocalipse e você querer dizer em qual capítulo do Apocalipse nós estamos. O que está acontecendo, está previsto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, sim, está previsto lá, mas muitas outras coisas anteriores, muito diferentes dessas, também estavam. E você só pode saber em que etapa nós estamos do Apocalipse se você tiver uma ideia de quando é o fim do mundo. Você tem que saber onde termina a história para você saber a que capítulo você está. Ora, Jesus Cristo disse que ele não sabe quando é o fim do mundo. Perguntaram para ele, disse, só Deus Pai sabe. Eu interpretei isso desta maneira, isso não é teologia, eu estou interpretando o texto apenas. O que ele quer dizer com isso? Ele não sabe, ele que é o Logos divino, que ele é a inteligência divina, não sabe. Eu digo, então, ele que é a razão divina, isso significa que isso não é uma decisão da razão divina. Ou seja, não é uma consequência lógica das premissas da razão divina, mas é uma decisão livre da vontade divina, da onipotência divina, que é Deus Pai. Isso quer dizer, Deus encerrará este mundo quando Ele quiser. Então, isto aí é a prova da liberdade divina. Deus está comprometido com a sua palavra eternamente, e por isso mesmo Ele não diz quando é o fim do mundo. Uai, se ele não disse, ele não está comprometido a fazê-lo hoje, nem amanhã, nem numa data determinada. Ele fará quando quiser. Será que estou errado em interpretar assim? Este é o sentido óbvio da frase. Eu nem sei se isso corresponde à doutrina católica, mas a frase só pode ser interpretada desta maneira. Então, esta mania de você ficar vendo sinais do Apocalipse na atualidade, tá certo? Significa que você sabe quando é o Apocalipse. Se você não soubesse, se você confessasse que não sabe, você teria que dizer, isto aqui parece com o que está previsto no Apocalipse, mas pode não ser. Pode ser uma coisa totalmente diferente. E pode ser, vamos dizer, uma das muitas antecipações do Apocalipse que acontece ao longo da história. Por no século X, todo mundo acreditou piamente que o fim do mundo era no dia seguinte. Tem muitos livros sobre os horrores do século X. E, no entanto, não aconteceu. As primeiras gerações de cristãos acreditavam que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte. O próprio Paulo, ele disse, não sei. Ele foi o primeiro que teve a sensatez de dizer, eu não sei. Eu não sei, você também não sabe. Por quê? O próprio Cristo disse que ele também não sabe. Então, esse pessoal que sabe do... Vamos dizer, a indústria de profecias apocalípticas aqui nos Estados Unidos é uma coisa de uma grandeza extraordinária. Isso rende bilhões, todo ano. Para pessoas que estão, no fundo, estão insinuando que elas sabem quando é o fim do mundo. Tem outro que diz que sabe quando é o fim do mundo, René Guénon. René Guénon diz que o fim do mundo será em 2032. E depois do fim do mundo, o Islã se expandirá formidavelmente. É lindo. Então, se você quer seguir somente a Bíblia e você não aceita tradições humanas, de bom, o solo escritura é uma tradição humana. Foi proclamada no século XVI, antes não existia, e é uma tradição que segue até hoje. Mas se você quer segui-la, siga. Mas, em primeiro lugar, aprenda a ler em língua portuguesa, se é que você lê em português. Mas se você não sabe ler em língua portuguesa, você vai dizer que você está lendo em grego, em hebraico, em aramaico. Hã? Olha, se você tem 20, 30 anos, fala português desde que nasceu até agora, você nunca vai saber hebraico e aramaico tão bem quanto você sabe português. E se você não sabe português nenhum, muito menos você vai saber as outras. Pessoas que são incapazes de entender o sentido explícito de um texto. Ouvem o pastor gritar histericamente essas coisas e saem repetindo. Saem repetindo por quê? Porque no fundo tem medo de ir para o inferno. E se defendem disso mediante a proclamação histérica de que estão salvos e de que, né, só Jesus salva, louvor e glória ao Senhor. Isso é histeria, não é religião, meu Deus do céu. Hã? Por quê? Você vai ver a religiosidade do sujeito na sua atitude perante os fatos concretos da vida. Hã? Por exemplo, se você interpreta de maneira grosseira e maliciosa as palavras de um professor ao qual você mesmo reconhece que deve tanto, você está cometendo um dos 5 pecados que bradam aos céus, que é a ingratidão. E não percebe. De como? O seu discernimento moral não chega, não basta para isto? Quer dizer, se você leu tal e qual coisa, primeiro, você tem a obrigação de dar a interpretação mais benevolente possível. Porque se você mesmo reconhece que aprendeu isso, mais aquilo com o sujeito, então antes de eu desconfiar ou de eu insinuar uma coisa, deixa eu dar uma interpretação benevolente, que aí eu não pecarei de maneira alguma. Mas se na primeira, olha aqui, contradição, honestidade, né? É óbvio que você está querendo se limpar na minha pessoa. E pior, você está usando a Bíblia como papel higiênico para limpar sua própria sujeira. Não só limpar sua própria sujeira, como limpar a sujeira desses 5 séculos de difamação. Não há religião nenhuma nisso, meu filho. Há apenas uma histeria. Então, não se trata de discutir a teologia evangélica ou protestante, mas essas atitudes. Se for a teologia é séria e deve ser discutida seriamente, e eu te confesso, eu não tenho qualificação para isso e não pretendo ter nos próximos anos. Não pretendo entrar profundamente nessas questões. De vez em quando posso dar um palpite aqui ou ali, como todo mundo tem. Vocês não têm nenhuma opinião em matéria de religião, não? Nenhuma. Né? Quando vocês estudaram? Não estudaram nada. Viram o pastor dizer meia dúzia de besteira lá e saem aí repetindo. Né? E eu, com tudo que eu estudei, se você quer, eu mostro aqui. Eu tenho as obras de Lutero, tenho as obras de Calvino, tenho as obras de Melanchthon, e tenho toda a teologia católica. Tenho São Tomás, tem São Bernardo, está tudo aqui, e tudo isso eu li, meu Deus do céu. E com tudo isso eu digo, olha, eu acho melhor não me meter. Porque essa é uma coisa de altíssima responsabilidade, diferente do tipo de responsabilidade que eu treinei e cultivei. Não é isso? Então, o teólogo, quando ele diz as coisas, ele está dizendo o que é o conteúdo da fé, portanto, o que você tem a obrigação de acreditar. Eu não posso fazer isso. Você não tem obrigação de acreditar no que eu estou dizendo. De acreditar no sentido religioso, de incorporar isso à sua fé. Não. Você tem obrigação de acreditar no sentido estritamente humano e lógico da coisa. Isso não é para incorporar na sua fé, mas é para incorporar nos seus hábitos intelectuais, que são coisas completamente diferentes. Então, se você for julgar pelos frutos conhecereis, a reforma foi, sem dúvida, uma catástrofe. Catástrofe para todos, porque gerou o Estado laico, gerou a ascensão do marxismo, gerou a onda de ateísmo, gerou o iluminismo. Tá certo? Então, não adianta você dizer, mas o Lutero era contra os humanistas, etc, etc. Claro, ele era contra, mas ele não percebia que eles o estavam ajudando. Ele não tinha um discernimento político para isso. Eu digo, meu filho, se você libera a interpretação da Bíblia, se você elimina a autoridade mediadora, e agora cada um interpreta como quiser, você está fomentando o estudo humanístico, a atitude humanística. Cada um estuda e acha o que a opinião quiser. Você é contra os humanistas, mas você os ajuda. Assim como no Brasil, as igrejas são contra o comunismo, mas ajudam o PT a chegar ao poder. Isso quer dizer que você ter a fé certa, a fé é no sentido, vamos dizer, a formulário da crença. Você subscrever os artigos de fé que são certos, não quer dizer que você vai estar certo na realidade. Você está certo só no plano verbal, meu filho. Então, as atitudes reais, perante as situações efetivas da vida, que vão mostrar qual é a interpretação que você está dando aos seus dogmas de fé. É nessa que você realmente acredita. A fórmula verbal é a mesma. Você pode... Duas pessoas que pensam e agem de maneira 100% oposta podem se basear nos mesmos versículos da Bíblia e nos mesmos artigos de fé. Porque na prática os entendem de maneira diferente. É isso que dizia Aristóteles, que a verdade está no juízo, não é na proposição. Proposição é uma frase. Juízo é o que você pensa quando você a lê ou diz. Então, quando você vê esse pessoal proclamando dogmas da fé e vê as atitudes que eles tomam, você entende qual é a verdadeira interpretação que eles estão dando. E essas interpretações, no fundo, não revelam fé cristã nenhuma, revelam apenas uma histeria. Então, temor do inferno tão grande que o sujeito tem que proclamar que ele está salvo. Porque ele não aguenta pensar a possibilidade que ele esteja danado. Ele tem terror disso. E se ele tem o terror disso, significa o seguinte, ele está vendo Deus como um monstro que quer matá-lo. E que ele tem que puxar o saco de Deus todo dia. Louvor e glória ao Senhor, louvor e glória ao Senhor, porque senão Deus vai acabar com a vida dele. Esse é o problema, essa é a psicologia de Lutero. Lutero proclama o contrário do que ele crê. Ele crê que, muito provavelmente, ele está ferrado e irá para o inferno. Ele tem terror, pânico disso. E por isso ele proclama, estou salvo, estou salvo, estou salvo. É uma espécie de seixonoyer, você está entendendo? Todo dia, sob todos os aspectos, estou cada vez melhor. Ele está se ferrando, está lá, saldo em vermelho, a mulher largou ele, ele está com AIDS, está com hemorroida, o vizinho bateu nele, o carro quebrou, mas todo dia, sob todos os aspectos, estou indo cada vez melhor. É uma proclamação histérica, é uma defesa histérica contra o temor da realidade da vida, meu Deus do céu. Por que tantas pessoas se apegam a isso? Porque são fracas. São fracas demais para encarar a fraqueza humana. Então, muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Todo mundo aí? Então vamos lá, tem aqui. Agora o Marco Rossi de Medeiros Veloso pergunta se eu poderia passar a sua fonte sobre a banca católica julgadora de filmes de Hollywood. Você procura isso no site do Ted Baer. Baer é B-A-H-E-R. Foi lá que eu li. Existem inúmeras referências, mas ela acho que é uma das fontes que você pode encontrar isso aí. Mas aqui isso é um fato sabido, fato notório. Ninguém jamais contestou isso aí. Né? Existe também um site de uma... eu sei que a abreviatura é USCC. Não sei o que, não sei o que. Católico, não sei o que. USCC. Procura lá que você também vai achar lá. Mas eu posso te achar uma fonte melhor depois. Renan Braga, é possível considerar o protestantismo, que o protestantismo reuniu muitas das diversas heresias dos séculos anteriores? Não sei e não me meto nisso, a não ser que eu faça um estudo especializado. Aqui, Daniel Andrade. Está chegando 13 de setembro, que é o 20 de Elul no calendário hebraico, 29º dia de Elul. Anterior foi 17 de setembro de 2001, quando ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e 29 de setembro de 2008, quando ocorreu a crise financeira. 13 de setembro de 2015 marca o fim da Shemitah, e de acordo com Jonathan Kahn, nessa data ocorrerá o grande colapso econômico americano. Pode ser, porém, acontece que esta correspondência entre fatos da atualidade e profecia da Bíblia nunca lhe assegura se o que está acontecendo é literalmente o que está previsto ou se é apenas um acontecimento análogo. Porque ao longo dos tempos, vamos dizer, muitos fatos reproduzem analogicamente profecias bíblicas pelo simples fato de que todas as situações humanas estão prefiguradas na Bíblia. Se estão prefiguradas todas as situações, então sempre haverá alguma correspondência e você nunca saberá se isso corresponde na ordem cronológica ou apenas no plano analógico. Não dá para saber isso. E para saber isso, para você ter a certeza da correspondência cronológica, você precisaria saber em que capítulo exato do Apocalipse nós estamos. Mas não dá para saber um capítulo exato sem saber o fim da história. Portanto, você, para saber em que ponto, vamos dizer, do desenrolar apocalíptico das coisas nós estamos, você precisa saber a data do fim do mundo, que nem Jesus Cristo sabe. Então, a coisa é absurda em si mesma. Então, olha, o Jonathan Kahn é o mais sério dos autores que fazem esse tipo de especulações. E ele sempre deixa uma margem, vamos dizer, de incerteza. Porque não é um idiota. E essa margem de incerteza vem do fato de que nunca podemos estar seguros de que há uma correspondência exata, bionívoca, tá certo? Ou apenas uma situação analógica. Você vê aqui, todas as situações humanas estão prefiguradas, situações dramáticas humanas estão prefiguradas na Bíblia, então sempre haverá uma correspondência, mas essa correspondência não é cronológica, ela é analógica apenas. Ou seja, essa situação é análoga àquela que está lá na Bíblia. As situações da nossa vida são assim. Nada acontece para você que não tenha um precedente bíblico. Nem pode acontecer. A Bíblia, a palavra de Deus, uma própria Bíblia, a palavra de Deus, é isso aí. Para quem escreveu um livro que prefigurasse tudo o que acontece com os seres humanos? Só Deus. Miguel Soriano, o senhor pode me recomendar um bom livro de história e educação? Eu conheço o livro do Rui Afonso da Costa Nunes. É o melhor que existe. Não tem, eu já li muitos outros, mas eu não vejo nada que se compare a isso. Porque tem o livro do Henri e René Marroux, História da Educação na Antiguidade, que é tão bom quanto. Só que o Rui Afonso escreveu os demais volumes para completar o Marroux, porque o Marroux morreu e ficou na Antiguidade. Ele disse, vou escrever o resto. Então junta esses dois e você tem a melhor que existe. Leonardo pergunta, diz, penso que o que ocorreu nessa semana foi uma falta de caridade e gratidão. Isso é óbvio, eu não estou exigindo gratidão a ninguém, mas é bom que vocês não pequem contra a obrigação da gratidão, porque isso é ruim para vocês. Quer dizer, o nego está dizendo, estou salvo, estou salvo, estou salvo, estou na mesma hora, está lá cometendo um dos cinco pecados quebrados ao céu. Mas ele não vai ser condenado por isso, porque ele já está salvo de antemão. Hã? Agora, se ele já está salvo de antemão, então a frase do Cristo, tive sede e me deste de beber, não significa mais nada. Porque se não desse, estaria salvo do mesmo jeito. Foi isso que Cristo quis dizer? É? Tive sede e não me desse de beber, mas já estava salvo antecipadamente, então nada posso fazer contra a falta de água. É isso? Eu vejo que situação absurda, quer dizer, Cristo está agradecendo a uma boa ação que o sujeito fez. Se essa boa ação não significasse nada, Cristo não a consagraria. É isso? Claro que a boa obra não é ela por si, não pode salvar. É evidente que ela não pode. E também é evidente que a boa obra é ela mesma o efeito da graça. Tá certo? Porém, isso não significa que você, do ponto de vista da cronologia humana, já estava salvo antes, no sentido temporal, porque a onisciência divina não é temporal, ela é eterna. São todos os fatos, é a coexistência de todos, simultânea de todos os fatos. Neste plano você pode estar condenado ou salvo antecipadamente. Mas o antecipadamente não tem sentido cronológico, o imbecil. Hã? Dá para entender? Aquilo que é eterno não diz respeito à ordem dos tempos. Hã? A ordem dos tempos, como diz Santo Agostinho, é uma imagem móvel da eternidade. E aquilo que aparece na eternidade não aparece da mesma maneira na sua imagem móvel. Hã? É o velho paradoxo já constatado por Aristóteles, né? Que a ordem do ser aparece na sequência cronológica de maneira às vezes até invertida. Quer dizer que aquilo que é o primeiro na ordem do ser, às vezes é o último na ordem do acontecer. Aliás, é só você ler o Apocalipse e você entende isso. Quer dizer, por que a chave dos tempos só aparece no fim? Então, e não, vamos dizer, num momento cronológico identificável. Então, essa confusão entre o plano da eternidade e o plano da temporalidade, que é, portanto, entre o plano puramente doutrinal, ontológico, e o plano moral, isso é a base do argumento do Lutero. É uma confusão filosófica. Agora, eu digo o seguinte, Lutero odiava a filosofia. Ele é antifilosófico na base. Ele tem o horror. Tá certo? Então, compreende-se que ele não tivesse discernimento filosófico suficiente para entender uma coisa tão simples quanto a relação entre eternidade e tempo. Né? Francinei pergunta, ouvindo uma entrevista do Radford com Roger Scruton, fiquei suspeito com a sua afirmação de que era cético acerca do milagre da ressurreição de Cristo. Fica pensando, bom, o Scruton é cético com uma coisa, ele simplesmente não pensou suficientemente no assunto. Quando eu disse o negócio da Virgem Maria, ele disse, a Virgem Maria é o maior dos seres terrestres. Eu não usei a expressão dos nascidos de mulher, justamente por ter em conta aquele versículo. Falei, se eu disser assim, vai causar confusão. Eu falei, a maior dos seres terrestres. Né? E disse, quem não entende isso é tapado ou nunca pensou no assunto. Né? Quer dizer, tem gente que não é tapado, não entende isso, porque simplesmente nunca pensou. Então, quem disse para vocês que o Roger Scruton passou anos meditando esta questão? Eu não vejo isso em parte alguma das obras dele. Ele pensou sobre mil e uma questões, essa aqui, ele simplesmente disse uma frase numa entrevista. É? Então, primeiro, esta frase não pode ser entendida como uma tese filosófica dele. Você tem que entender o que é a diferença entre uma tese filosófica formal e o que é, vamos dizer, a expressão imediata de uma impressão. Essa dúvida sobre a ressurreição de Cristo não se incorpora na filosofia do Roger Scruton. Se incorporaria se ele fizesse uma exposição formal, negando a ressurreição do Cristo. Ele simplesmente tem uma dúvida. Uai, você não sabe que a fé inclui um coeficiente de dúvida? Quando diz, a fé é a certeza das coisas ainda não vistas. Se elas ainda não foram vistas, ela não é uma certeza intelectual. Isso é importante. É? A fé, como dizia Pascal, é uma aposta. É uma aposta baseada na confiança. Você não tem a prova daquilo, mas você tem a confiança na pessoa que disse, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, olha, ele é o Filho de Deus, ele curou o leproso, ele fez o paralítico andar. Né? Então, eu acredito nele, meu Deus do céu. Então, esse é o sentido da fé, é uma confiança. Portanto, não é uma certeza intelectual. A certeza intelectual é aquela que é acompanhada ou da sua auto-evidência ou de uma prova. Né? E no caso aqui, você não tem... Vamos dizer, no caso de muitos artigos de fé, você não tem isso. Agora, com a questão da ressurreição, eu digo, epa, você tem uma certeza histórica suficiente e razoável, que são os testemunhos daqueles que encontraram com Jesus Cristo depois da ressurreição. E, eu digo, bom, você não tem nada que você possa alegar contra essas pessoas. Ah, eram pessoas suspeitas, um era bêbado, né? O outro era drogado, o outro era um cafetão, não sei o que, não foi nada disso. São pessoas santas, meu Deus do céu, né? Então, aparece um monte de gente santa dizendo, nós vimos, bom, então deu uma onda de alucinação coletiva e você teria que provar como foi possível essa lei, alucinação coletiva, ou você vai ter que dizer que, no mínimo, né, o argumento razoável pesa em favor desse depoimento. Né? Agora, existem pessoas que são inteligentes, mas não são consistentes. Por exemplo, escrevi muito a respeito do Otto Maria Carpo. Talvez sou um dos homens mais inteligentes que existiu no Brasil. Mais inteligente, mais culto. Mas ele nunca foi uma pessoa consistente, como, vamos dizer, como caráter. Ele não tem aquela solidez de... de caráter, quem está do lado da verdade, fica ali até morrer. Não tem isso. Ele vai, vem, fica incerto, né? Volta atrás, não por uma dúvida razoável, mas por conveniência. Tá certo? Esconde a sua fé, rezava escondido, que tinha vergonha dela. Né? Então, bom, se você esconde Jesus Cristo, ele vai esconder você no juízo final. Ele mesmo disse que vai fazer isso. Né? Agora, quando você diz que é confessar a sua fé, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, vivo, que ele é o Logos e que é ele que nos salva. Isso é que você tem que fazer sempre, não voltar atrás. Né? Agora, se você esconde isso, é porque você tem mais do que a incerteza natural da fé. Você tem uma dúvida ativa, essa é outra coisa. Ou seja, você tem um princípio de negação. Não é isso? Agora, isso não quer dizer que todo mundo que sai dizendo louvor e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou estou salvo, esteja fazendo por fé. Não. São Paulo, apóstolo, diz: há muitos que proclamam o Senhor por espírito de porfia, espírito de briga. Hein? E todos esses que são mais eloquentes na difamação da Igreja Católica do que eloquentes na prática das virtudes cristãs, todos esses louvam o Senhor por espírito de porfia. São Paulo apóstolo diz: tudo bem, você quer louvar por espírito de porfia? Ótimo, acaba louvando do mesmo jeito. Eu gosto, você tem um hipócrita total, mas para mim é bom que você louve o Senhor. Eu não vou sair brigando com você por causa disso. Mas, se você o proclama por espírito de porfia, por ódio a alguém, tá certo? Então, você não é cristão no sentido que São Paulo era. São Paulo proclamava o Senhor, não para ferrar com os outros, mas ele o proclamava mesmo quando isso ferrava com a vida dele. É? Não é isso? Aqui alguém, Leonardo Fernandes. No livro O Diabo, Lutero e o Protestantismo, do padre Júlio Maria, está tudo bem explicadinho a respeito das indulgências do temperamento de Lutero. O livro pode ser encontrado na internet no site alexandriacatolica.blogspot.com. Eu acho que devem ler esse livro. Você vê que a Igreja Católica às vezes reage, mas é através de livros que ninguém lê, através de estudos acadêmicos, como esse da. Por exemplo, esse congresso sobre a Inquisição, que foi o maior congresso que existiu sobre o assunto em toda a história da historiografia. Quem leu isso? Nunca foi traduzido, está lá em italiano só tem edição italiana. Que custa os olhos da cara, ninguém tem acesso. E que eu acho que aqui na América, eu e mais um cara, tem dois leitores, eu e mais um. E no Brasil não teve nenhum. Não, tem um que eu dei para um cara aí. Obrigado por mais uma aula magnífica, diz aqui o Gilvan Xavier. Hoje ela lembrou o Olavo do saudoso Throat Speak, só poderia liberá-la a todo o público. Talvez eu faça isso. Não sei ainda. Porque eu estou reclamando de algumas pessoas, dando seus nomes, e minha intenção é apenas fazer uma limpa no curso. Não quero desmoralizar essas pessoas perante o público em geral. Tiago Virgílio Salenave. Eu sou novo no COF, comecei esta aula. Hoje é sexta aula, estou adorando o curso, muito bom, superou as minhas expectativas. Obrigado. Quero enviar meu necrológio para o professor, como faço? Você pode enviar para mim, mas você não é obrigado a fazer isso. O necrológio não é para mim, é para seu controle. Para daqui a alguns anos você volte a lê-lo, ver se a sua perspectiva de vida não mudou, não se aprimorou, não se tornou mais crítica, mais autoconsciente. É para seu uso, não para meu uso. Eu não quero saber o que você quer ser quando crescer, é você que tem que saber. Professor, o senhor poderia falar mais sobre a diferença entre a doutrina e a prática, no que se refere à busca da santidade? Eu falo, bom, aí eu não sou um professor de santidade, então eu odeio entrar nesses assuntos porque se eu me sinto muito bem à vontade de tocar em questões teológicas, não é porque eu não tenha lido teologia, muito mais do que esses caras estão falando. É porque eu não gosto de sair pregando o que eu mesmo não sou capaz de fazer. Eu só ensino até o ponto que eu sou capaz de fazer. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa questão da honestidade intelectual, eu acho que eu tenho sido muito fiel a isso. na medida das minhas possibilidades. A honestidade intelectual não implica a infalibilidade, óbvio que não. Se eu fosse infalível, não precisa nem ser honesto, a questão da honestidade estaria fora da... Né? Bom, você não pode dizer que Deus é honesto. O qualificativo honesto não se aplica a Deus. Né? Honesto se aplica àquele que tem a possibilidade de mentir e não mente, mas Deus não tem essa possibilidade. Né? Então, Deus não é honesto, Deus é infalível. Né? Então, essa pessoa que fica buscando picuinha, tipo, se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Essa não sabe o que é a honestidade intelectual e cobra de mim uma coisa que ela não tem a menor ideia do que é. A honestidade intelectual na vida humana é um esforço. Ela não é uma coisa que se incorpora em você de uma vez para sempre. Não, eu tenho tanta tendência de mentir quanto qualquer um. Eu só procuro não fazer isso. Por quê? Porque eu descobri uma outra coisa melhor para fazer. Mas não quer dizer que eu saiba fazer isso 24 horas por dia. Né? Agora, quanto, vamos dizer, a busca da santidade, eu digo para vocês, eu nunca busquei a santidade na minha vida inteira. Né? Eu comecei a pensar nisso depois de velho. Eu falei, pô, eu preciso fazer algo para ficar, né, um pouquinho menos filha da puta. Um pouquinho menos. Né? E implorar pela misericórdia de Deus 24 horas por dia. É? Isso é tudo que eu sei fazer, então eu não posso... Agora, a diferença da doutrina prática não é uma questão, por assim dizer, não é uma questão teológica, é uma questão de interpretação de texto. Você precisa ver que, quando você lê um texto, você precisa fazer essa seguinte pergunta. Esse texto está dizendo o que as coisas são ou está dizendo o que eu devo fazer? Isso é coisa fundamental. Né? Existem frases que parecem dizer o que as coisas são, mas estão apenas dizendo que algo que você deveria acreditar para que suas ações sejam assim ou assado. A ideia do estou salvo, né, é evidentemente uma noção de prática e não de teoria. Não está dizendo que você está salvo de fato. Né? Está dizendo que se você... Isso é o que Lutero quis dizer. É? Se você acreditar que está salvo e que, por causa disso, a graça infunde em você o poder das boas ações, o que vai acontecer? Você vai cometer as boas ações. Está entendendo? Porém, como instrução prática, isso pode ter o efeito contrário. Eu estou salvo e, portanto, quem me desmente está condenado. Que é o que esses caras fazem. Então, quer dizer, eles não entendem o sentido da frase que eles mesmos estão dizendo. É? Veja, a predestinação só pode ser conhecida na esfera da onisciência divina. Deus sabe quem está salvo e quem está. Isso é óbvio. É? Porém, ele criou esta vida, a estrutura desta vida, de maneira que ela tivesse uma estrutura dramática, ou seja, que nela houvesse a incerteza e a escolha. Né? Quem pode negar que você tem que tomar decisões? Quem pode negar que você pode tomar decisões erradas? Quem pode negar que você está sujeito à tentação e pode cometer pecados? Ninguém pode negar isso aí. Então, isso quer dizer que a onisciência, no plano da onisciência divina, as coisas são de um jeito. E no plano do desenrolar temporal terrestre, elas são de outro jeito, que não desmente a onisciência, mas só vai coincidir plenamente com ela no final. Hã? Daí você saberá tudo. Mas, você agir no dia a dia com base numa presunção de conhecimento da onisciência divina, bom, pode te levar a fazer o bem para provar que você, que a graça está passando através de você. Pode ser uma maneira. É uma técnica. Como toda técnica, ela pode ajudar a atrapalhar. Mas eu estou vendo que na maior parte dos casos está atrapalhando. Então, por exemplo, eu não posso dizer que esta recomendação de Lutero, que ela esteja 100% errada. Não, porque em alguns casos ela pode funcionar. Não é isso? Quer dizer, o indivíduo ele deixa de se preocupar com a sua salvação e ele se preocupa com o bem só para agradar a Deus. Porque Deus que já o salvou, eu digo, bom, é uma gratidão e você vai fazer o bem. Pode funcionar. Né? Mas toda técnica que serve para uma coisa, serve para estragar essa coisa também. Isso. Então, por exemplo, se você quer uma coisa melhor, uma técnica melhor do que a confissão sacramental católica, ela é uma maravilha. Só tem o seguinte: se a confissão é sacramental, ela não é a confissão substancial. A confissão substancial é feita em segredo, na sua consciência. E você chega lá e sacramenta isso aí. Uma coisa não substitui a outra. Não é isto? Então, o sujeito confiado na confissão sacramental pode achar que aquilo é tudo. Ora, a confissão sacramental, segundo a instituição da Igreja, é sumária. Você dá os nomes dos pecados, né? Você não precisa dizer, olha, tal dia pulei a janela do fulano de tal, encontrei a mulher dele, baixei a calcinha, fiz assim, assim, assado, pá, pá, pá, pá. Não precisa fazer isso e não deve fazer isso. Por quê? Porque se você entrar em detalhes do pecado, você está tentando o padre. Não é isso? E você também pode estar cometendo o pecado de se comprazer, tá certo? No seu arrependimento, como um dia você se agradou do pecado. Tá certo? Então, tudo isso é uma coisa muito difícil. E que, vamos dizer, não tem prática mecânica que resolva isso. Tudo tem que ser feito com sutileza, com compreensão. Né? E de cada confissão é um desafio, gente. Né? Então, eu já contei para vocês o que aconteceu na minha primeira confissão, não contei? O padre, você fez porcarias e eu não sabia que raio de coisa ele estava falando. Né? Eu confessei, eu fiz porcarias. Eu não podia ter elas feito porque eu não sabia o que era. Tá certo? Então eu fiz uma confissão falsa, mas eu não sabia que era falsa, eu pensei que eu estava agradando. Tá certo? Então, só essa primeira experiência já me mostrou como é difícil e problemática a confissão. Então nunca mais eu confiei no automatismo da coisa. Né? Então, é isso que eu estou falando. Toda técnica religiosa, ela pode ter um efeito bom ou mal. Nenhuma delas funciona. Não é isso? Tiago Rossellini. Em poucos anos, o COF influenciou direto e indiretamente uma elite intelectual pensante no país que, por sua vez, influencia, através de livros, blogs, rádio, etc., milhares de indivíduos para a busca do conhecimento. Tem, por exemplo, Morgan Stern, Nadalim, Falcon, Alexandre Borges, Graça Salgueiro, Rádio Vox, Flávio Quintela, entre outros. Tem um monte de gente, bicho. Essa aí é uma geração absolutamente brilhante. Né? Eu disse, olha, eu sei despertar os talentos, isso eu sei fazer e vou fazer. Né? Tem outras coisas que eu não sei. Se você quer santidade, não é comigo. Posso te indicar quem sabe. Isso não quer dizer também que eu ignore tudo a respeito. Mas não estou qualificado para guiá-los à santidade. Isso não quer dizer que eu não possa dar nenhum palpite a respeito. Se eu der um palpitinho, depois, igual, não mate a sua mãe, porque isso é contra a santidade. Daí vai aparecer uma Daniela Salunza, tá vendo? Ele disse que não estava qualificado para falar, mas está falando. É assim, pô, a gente está falando com jumentos, entendeu? É uma coisa horrível isso aí. Agora, o país está cheio de jumentos, mas eu não esperava que existissem tantos dentro do meu curso. Não são tantos, na verdade, é menos 5%. Mas para mim tinha que ter 0%. Foi uma ilusão. Eu falei, não, só vou ter. Né? Quando eu era moleque, eu tinha acho que 3 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu tinha vindo de um outro planeta onde só tinha gente bonita. Eu não sei de onde eu tirei essa história. O planeta chamava-se Julocalia. Foi mais tarde que eu soube que esse sufixo calia quer dizer beleza. Eu falei, não sei de onde eu tirei esta coisa, tá entendendo? Mas eu inventei isso. E hoje em dia, eu às vezes vivo na ilusão de que eu vim do outro planeta, então só tem gente inteligente. Né? E falhou na primeira vez e falhou na segunda. Né? A minha ilusão não impediu que existissem mocréias, nem jumentos. Aliás, acho que foi o Chesterton que disse que a pessoa inteligente tende a achar que todo mundo é inteligente. E quem é burro tende a achar que todo mundo é burro. Então, o sujeito tem que falar comigo, ele acha que eu sou capaz de cometer erros tão pueris quanto dele. E qualquer coisa que dê a aparência disso, ele está vendo? Caio de Souza Casaroto pergunta, é possível fazer uma analogia entre a razão de Estado do mundo moderno com os antigos impérios cosmológicos que foram descritos por Erich Voegelin, no qual toda a verdade é identificada com a verdade do cosmos sociopolítico? Não, porque a ideia essencial do razão de Estado é o controle burocrático policial, para a qual, nos impérios antigos, não havia sequer os instrumentos. Você vira, por exemplo, que foi no tempo de Luís XIV que começaram a fazer as primeiras estatísticas. Como é que você vai controlar a economia sem estatística? É? Então, não é que os caras não controlavam tudo, porque não queriam. Não, eles não controlavam porque não podiam. Outra coisa, não é possível o controle sem um aparato policial e judicial suficiente para o qual você precisa formar as pessoas. Né? Então, sem você ter escolas que vão dar para as pessoas treinamento profissional, não é possível o controle. Isto também começa no século XVI, junto com a reforma, etc. Então, isso quer dizer que, se você pegar o Império Cosmológico, né, mais tirânico que já existiu, que foi o Azteca, ele diz, olha, o imperador Azteca não tinha capacidade de controle da população como o pessoal veio a ter depois. Era um controle, por assim dizer, meio randômico, meio estatístico, meio por... Não, X% vai obedecer. Né? Se alguém não obedecer, você nem ficava sabendo, não tem... Você não tinha agente. Se você vira, por exemplo, se pegar Cuba, em Cuba você tem um agente da polícia secreta para cada 28 habitantes. Isso é o máximo que você pode conceber. É o máximo de estado policial que você pode conceber, que já aconteceu no mundo. Mas um para 28 não é tanto. Porque ele está fiscalizando um e tem 27 que pode estar enganando ele. Não é isso? Mas, com o avanço da tecnologia, o controle pode se tornar cada vez mais total, sem necessidade de tantos funcionários. Então, o problema, vamos dizer, da educação dos funcionários da polícia se transfere para a educação dos funcionários da tecnologia. E vai simplificando o processo e tornando mais acessível ao Estado a ideia do controle absoluto. Essa ideia está profundamente arraigada no projeto da Nova Ordem Mundial. Então, a Nova Ordem Mundial será uma imensa Genebra de Calvino, onde o chefe religioso representa a vontade divina, né, a onisciência, e ele, de fato, é onisciente, ele está sabendo tudo. Peraí, quem está aí? Pablo Daniel, existe alguma vacina contra essas mentiras protestantes? Não existe nenhuma vacina contra a mentira, exceto você buscar a verdade e você implorar diariamente a Nosso Senhor Jesus Cristo, envie o Espírito Santo para me guiar. Eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas você sabe. Então me faça fazer o certo, mesmo que eu não perceba. É só isso, não tem outro jeito. Agora, se você vai lá na sua igreja, ou o pastor dizer tal coisa, você acha que você repetindo aquilo, e proclamando o tempo todo, louvor e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, você está salvo por causa disso, você está amortecendo a sua consciência moral. Você está, isso é uma espécie de cocaína espiritual. Né? É aquela frase do Pascal, quer dizer, eu não aprecio nem os que riem, nem os que se choram, eu só aprecio aqueles que buscam entre gemidos. Quer dizer, você tem que sofrer pela busca da verdade, sofrer. Não fazer o outro sofrer com a proclamação de uma verdade, né? Verdade absoluta contra a qual, teoricamente, ele está. Isso aí é pose. Isso tem, é duas coisas. Primeiro, é um desejo de você se impor ao outro com uma demonstração de superioridade que você não tem. Em segundo lugar, é uma autodefesa histórica e histérica contra o temor do inferno, que você tem como todo mundo, meu Deus do céu. Estuda a biografia do Lutero, você vai ver que o problema dele era esse. Ele proclamava dogmas nos quais ele não acreditava. Né? Porque ele continuava com o mesmo temor do inferno. Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? É assim o tempo todo. Então, em vez de dizer estou salvo, não. Será que eu vou para o inferno? Né? É só esta parte verdadeira. A outra, não. Deus sabe se eu estou salvo ou danado. Deus sabe. Mas eu não sei. Então, no plano da moral, eu não posso proclamar que estou salvo jamais. Mesmo sabendo que Deus sabe. Tiago Virgílio Salenau pergunta, sobre a divinização do Estado, eu pensei, mas não estaria ocorrendo a satanização do Estado? Bom, em termos retóricos, sim. Muito pessoal literal sataniza o Estado. Né? O Morvan Rothbard diz que até as ruas deveriam ser privatizadas, a polícia deveria ser privatizada, o exército deveria ser privatizado. Sim, existe essa satanização do Estado, mas ela não tem eficácia política. Isso só existe como blá, blá, blá, não existe como força política real. Ninguém vai fazer isso. Você vê qual foi o presidente mais conservativo que já teve nos Estados Unidos, foi o Ronald Reagan. O Ronald Reagan aumentou o poder do Estado, aumentou a despesa estatal. Por quê? Porque uma coisa é o modelo de sociedade que você pensa para o perfeito funcionamento da economia. Outra coisa é a situação de uma nação no plano das relações internacionais. Assim, eu gostaria de privatizar tudo, baixar os impostos, etc. Vai ter lá o União Soviética querendo acabar comigo, eu tenho que aumentar a despesa do Estado para eu poder me defender. Quer dizer, veja, esse é um problema. Quando as pessoas começam a discutir o melhor modelo, elas estão falando em tese. É o mesmo problema que tem na dicotomia entre o plano da ontologia e o plano da prática, da moral. O mesmo problema. Né? Então, tomadas de posição doutrinais não tem nada a ver com o que você vai fazer na prática. Você pode tomar uma posição doutrinal e fazer o contrário. Né? Você veja, a prática da vida exige isso aí. Existe um elemento de fingimento que é absolutamente necessário na guerra, na política, que é, vamos dizer, a camuflagem. Você não deixar as pessoas saberem o que você vai fazer. A vida do Ronald Reagan é uma ilustração disso. Ele nunca contou para ninguém o que ia fazer. Né? E quando prometia uma coisa, isso significa que ele queria chegar lá, mas não quer dizer que ele vai fazer literalmente isso desde o começo. Não é isso? Eu tinha um amigo, o Otto, que quando ele queria bater alguém, ele se trancava num quarto com o sujeito, batia no cara até quase matar, e ele mesmo gritava: "Ah, não me bata mais, pelo amor de Deus!" É? É uma tática. Entendeu? Segunda pergunta, a gente que disse não seria juridicização do mal, sem sombra de dúvida. A justiça que é a busca do bem, Santo Tomás, no nosso tempo, e sua figura do Estado mundial, não estaria se tornando a universalização do mal protegido como bem jurídico, mas sem a menor sombra de dúvida. Tudo isso aí é claro que é um projeto satânico. Veja, existe coisa mais satânica do que você transferir para o Estado aqueles preceitos morais que são válidos para o indivíduo humano. É claro que não, porque o titular de obrigações morais não pode ser o Estado, são só indivíduos humanos. A sociedade como um todo também não pode ser titular de obrigações nem de direitos morais. Não existe isso aí. Obrigações e direitos existem dentro da sociedade, para os indivíduos que acompanham, não para ela como um todo. Isso não faz o menor sentido. Não é isso? Você vê, tudo isso que você está levantando aqui, o Tiago, mostra, vamos dizer, a fragilidade cada vez maior do argumento religioso na sociedade moderna. E isto foi criado pela reforma, pela supressão da autoridade mediadora. Que ou você fica assim, na contraposição entre o Estado forte e os indivíduos fracos, vamos dizer, com uma espécie de pulverização das opiniões, que você vê claramente na proliferação de igrejas evangélicas. O jeito, uma pequena divergência já funda outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e isso não acaba mais. Tá certo? Então, é difícil você unir esse pessoal num fronte comum, quase impossível. Tá certo? Então, ou você tem a pulverização da opinião pública em face do poder unificante da razão de Estado, ou você tem que criar uma razão de Estado que já incorpore o valor religioso, como fez Calvino. Ou tem a terceira chance, que é o seguinte: não pode ter uma força religiosa mediadora oficialmente, então surge uma não oficial, que é a maçonaria. Essa é a tese, uma das teses do meu livro Jardim das Aflições. Os Estados Unidos são a República Maçônica. Hã? O que não quer dizer que seja uma república anticristã, mas é uma república anticatólica, sem sombra de dúvida. Né? E daí vem outro mito protestante. O protestantismo gera a prosperidade. Eu digo, não, meu filho. As nações protestantes começaram a prosperar no século XIX, justamente no período em que a religião estava em declínio. Você fala da Holanda, por exemplo. Na Holanda, a religião reformada estava tão por baixo, tão ferrada, que o Abraham Kuyper, pelo grande líder, filosófico e teológico da igreja holandesa, teve que criar uma universidade de livre, porque nas universidades estatais não havia mais espaço para a religião. Então ele criou a universidade livre, que era uma grande ideia, né, que não era reconhecido pelo Estado, não era reconhecido, nós não queremos que reconheça. E daí ele cria esta tremendo revigoramento da religião reformada, calvinista, na Holanda, que resulta, então, em aparecer o Doyer, de Verhoeven e outros pensadores de primeira grandeza, deve a obra Kuiper. Mas isso prova que a religião estava por baixo, no período em que a economia começava a crescer. Tá certo? Agora, até o século XVIII, quer dizer, 2 séculos e meio depois da Reforma, a Alemanha era o país mais miserável da Europa Ocidental. E o país próspero, rico e poderoso era a França, católica. Né? Então, o progresso econômico não tem nada a ver com a Reforma. Zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero. Né? O advento do capitalismo tem zero a ver com a Reforma. Lê o livro do Alexandre Schaffung, Faith and Liberty, ali tá, a tese está assim, mostrado com documentos. Olha lá, 3 séculos antes de Adam Smith, monges católicos já haviam formulado todo o sistema capitalista. Tudinho, está tudo lá. Liberdade de mercado, tudo, tudo, tudo, tudo. Então, essa é uma invenção católica, os caras roubam, dizem que é deles, dizem que, diz que a religião católica reprimiu isso aí. Então, é assim, e digo sem medo de ofender ninguém. Se você se sente ofendidinho por isso, você está sendo ofendidinho pela realidade. Séculos antes dos comunistas, os protestantes já haviam inventado o xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É? E os comunistas aprenderam com eles. Foi mais com eles do que com os iluministas. Isso não é uma objeção teológica, gente. É? E não estou falando da sua teologia, eu estou falando das suas ações históricas reais. Se você fala, tem uma bela teologia, eu digo, sim, mas sua teologia é tão bonita quanto você diz, e eu não sei porque eu não a estudei a fundo, mas se ela é tão bonita, por que você tem que reforçá-la com tantas mentiras, com tantas lendas urbanas, com tanta difamação? Para que precisa isso? É? Vamos lá. Wagner pergunta, a reação dessas pessoas, estou falando aí do pessoal do evangélico, foi de camada 4, do sentir, por ser estimado, claro, camada 4. O sujeito quer se sentir aprovado por um grupo social. E o grupo social o que é? A turminha da igreja. Quer dizer, não pode, uma pessoa que está reagindo como camada 4, reagindo emocionalmente. E pior, tem gente que faz essa reação emocional, diz, professor, o senhor é imaturo. Porque o senhor está fomentando brigas. Fomentando o quê? Eu falei um parágrafo em louvor à Nossa Senhora, começaram a me jogar pedra. É? E daí eu fui me explicar, alegando sobretudo argumentos históricos, e daí vem a outra dizendo, está vendo? Você diz que não pode discutir teologia, mas está discutindo. Oh, meu Deus do céu, isso é tudo camada 4, evidentemente. Tem uma confusão emocional dos diabos, né? Só que é o seguinte, eu não quero gente de camada 4 aqui, não. Pelo menos tem que ter passado para camada 5, pelo amor de Deus, pô. Depois de tantos anos de curso, o que, que é isso? Emanuel Batista, digo, bom, aqui, se Maria não tivesse sido concebida sem pecado, então Jesus teria nascido uma pecadora, o que o tornaria pecador pela lei do pecado original. Disse, sim, isso é óbvio. Né? Mas, quer dizer, eu não quero entrar nisso. Veja, eu não estou dizendo isso como um artigo de fé, eu estou dizendo isso como uma interpretação direta do texto que eu li na Bíblia. Né? Está dito lá, ele pertence à linhagem de Davi, papapá, portanto, o sangue dele é o sangue que ele recebeu de Maria, do óvulo de Maria, meu Deus do céu. Hã? O que vai dizer que foi fecundado sem óvulo? Hã? Quer dizer, o que, que o Espírito Santo fecundou? Nada? O zero? Que é isso? Hã? E se não tivesse sido fecundado num óvulo humano, ele não seria humano, portanto não seria humano divino, seria apenas divino. Hã? Não, sou portador de transtorno bipolar e vivia me vitimizando. O senhor me deu 2 tapas na cara e me ajudou a me levantar e ser um homem. Mas é esse o objetivo. É? Seja homem, pô. Nasceu para ser homem. É? E se é para mulher, seja mulher, meu Deus do céu. Não a menininha. É? Não vem com choradeira para cima de mim. É? Olha, o que esse pessoal padece é de uma horrível falta de inimigos. O dia que você tiver um inimigo querendo matar você, é, você vai parar de encher o meu saco. Parar de nhenhenhen. É. Gostaria que o senhor explicasse novamente as razões da maçonaria protestante. Mas, bom, putz, esse problema é cabeludíssimo. Aqui nos Estados Unidos você vê claramente que as coisas são assim. Os caras declaram que são maçons, aparecem na maçonaria. Então você não precisa procurar a prova, porque eles mesmos estão se mostrando. Quando você lê os depoimentos de pastores protestantes que romperam com a maçonaria, eles falam o número dos pastores que estavam lá dentro. E é uma coisa muito impressionante. Né? Você vê, por exemplo, que entre os fundadores dos Estados Unidos, quase todos eram maçons, parece que só um não era, não lembro qual. Eram todos maçons e eram todos protestantes. Então quer dizer que não havia conflito entre maçonaria e protestantismo. Né? Mas existe entre os dois e a Igreja Católica. Quer dizer, os dois se juntam para fazer uma campanha anticatólica monstruosa. Né? Daí, vai lá no estúdio e pede dinheiro para o produtor judeu para fazer isso. Por que o produtor judeu vai negar? Hã? Você quer fazer o filme assim? Precisa do meu dinheiro? Faz, não vai falar contra mim, vai falar contra o terceiro. Qual é o problema? Hã? Então, agora você dizer que este é um empreendimento judaico? Não. Isso aí, de jeito nenhum. O que não quer dizer que não existam autores judeus que colaboram com isso. É claro que existe. Mas eu não sei de nenhuma lenda urbana destas proporções tenha sido inventada por judeu. Hã? Deixa eu ver, Lutero não era judeu, Calvino não era judeu, Denis Diderot não era judeu, Voltaire não era judeu. A história que Voltaire conta da igreja é só lenda urbana o tempo todo. Voltaire não era judeu. Agora depois, aparece no século XX, aparece um judeu que deu dinheiro para poder fazer um filme anticatólico, você vai dizer que é uma campanha judaica. Fala, pelo amor de Deus, pois isso já estava aí séculos, antes que aparecesse Hollywood. Né? Eu digo, essas lendas urbanas, Hollywood não inventou nenhuma. Pegou tudo dessa mitologia que circulava. Essa história do... O senhor sabe que Maria teve outros filhos, né? E daí ele alega aquele versículo que diz, mestre, estão aí a sua mãe e seus irmãos. Eu digo, quem foi que disse essa frase? Foi Jesus? Não, foi um Zé Mané que estava lá. Hã? Isso quer dizer que... E como é que Jesus responde? Ele fala, não tenho mãe nem irmãos. Meus irmãos são aqueles que obedecem a Deus. Não é isso que ele disse? Então, esta frase, que já está impugnada na resposta, que autoridade histórica ela tem? Ela não é uma frase de Jesus, é frase de um Zé Mané. Então, isso quer dizer que todas as frases que tem na Bíblia, elas têm um valor dogmático igual? Hã? Isso quer dizer que as frases de Pôncio Pilatos, tá certo? Do faraó, tem o mesmo valor das frases de Jesus Cristo? O que o Zé Mané falou é prova de que a Virgem Maria teve outros filhos, só porque o cara falou sua mãe e seus irmãos? Hã? E Jesus Cristo mostrou que isso aí não quer dizer nada, você não sabe o que está falando? Tem o pessoal que alega uma frase destas, como se tivesse autoridade bíblica, meu Deus do céu! Olha, para você entender a frase, não basta saber ler a frase, você precisa saber quem disse. É o famoso ditado latino, duos idem dicunt non est idem. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você imagina você assistir uma peça, ler uma peça de teatro com os nomes dos personagens apagados. Você pega as frases e não sabe quem disse. Então é isso, quer dizer, você pega a frase que o Zé Mané disse na Bíblia e coloca como se fosse um artigo de fé. Bom, eu acho que é isso, viu? Anderson Koberstein, que você acha da ideia de que foi a influência da filosofia aristotélica da Idade Média que causou a distinção entre homem cristão e homem civil? Não, essa distinção já existia desde o início. Isso era uma coisa assim que você veja. Essa é a propaganda anticatólica. Sempre fala, não, esses caras querem uma teocracia. Quem inventou a teocracia foi Calvino. Calvino é que pôs a igreja no governo. Né? A igreja sempre, e católica, sempre reconheceu a distinção entre igreja e império. Não é isso? E entendia que o governante se tornava sagrado pela unção recebida da igreja. Né? E daí surge uma teoria de que o governante é ungido por si mesmo. Né? Que foi a teoria que acabou por prevalecer depois da reforma, e em consequência dela, é que surge a teoria do direito divino dos reis. Não tem como escapar disso aí. Sem a reforma isso não poderia ter acontecido, simplesmente. Né? Bom, alguém pergunta, esses alunos são pessoas infiltradas com o objetivo de denegri-lo? Pode ser, mas isso realmente não me interessa. Se o sujeito vier infiltrado com a pior das intenções e seguir o curso direitinho, ele vai parar com isso. Né? A não ser que seja um psicopata mesmo, seja um doido. Tipo o tal do Veadasco que entrou aqui e disse, ah, eu entrei, mas eu não tinha interesse por filosofia, só queria contatos políticos. Bom, mas eu duvido que esses meninos sejam tão espertos assim, né? Aqui, Silvia Sartre pergunta, a formadora Thelma Weiss, em um capítulo denominado Ler Sem Saber, ela afirma que Lutero começou a ensinar a ler um povo que vivia na escuridão através do texto da Bíblia. Sabe quantas traduções da Bíblia existiam quando Lutero nasceu? 28. Hã? Diz que Lutero foi o primeiro que traduziu. Essa é outra lenda urbana. Havia 28 traduções da Bíblia que circulavam na Europa. Bom, acho que por hoje é só. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.